Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Fala, nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Final feliz! Final feliz! Feliz pra quem, né? Pra gente, não. Aqui é o JP e foi o que deu, foi o que eu tinha lá. Aqui é o Marcelo e bordéis realmente são mais importantes do que barcos. Aqui é a Catiuxa e eu, sinceramente, nunca mais quero ter nenhuma expectativa subvertida na minha vida. Já deu. Aqui é o Leonel Caldela e no Jogo dos Tronos ou você ganha, ou você morre, ou você vira um personagem de fanfic. Aqui é o Tucano e uma vez eu fui num bordel com um burro e um favo de mel. Que isso? Você tava esperando essa música no final? Eu só quero datar esse programa. Muito bem, nerds! Vamos juntos no Xalonau falar sobre a última temporada de Game of Thrones, pelo amor de Deus! Juntos no Xalonau! E veio! Canelada! Canelada! Muito bem, seu Léo Lopes, vamos para mais uma semana de meios e caneladas, ô Nerdcast! Vamos, jovem, velho! Eu já chorei que eu tinha que chorar. Olha, eu vou falar o que a minha senhorita falou essa semana. Eu já saí da fase da revolta, estou na fase do luto. Não tá fácil ser fã de cultura pop hoje em dia, não, querido. Não está fácil. Não está. Mas olha só, eu tenho algo para acalentar a sua tristeza por Game of Thrones. Manda que eu tô precisando de um carinho. Vou botar você pra jogar videogame como nunca antes. Mas aí falou com o velho gamers. Nós somos muito amigos do pessoal da Shop B, seu Léo Lopes. Olha, Shop B, já comprei muito, hein? Já comprou muito? Pois é, você pode comprar seus jogos novos, seus consoles. Eles têm um site também chamado Meu Game Usado, que é o maior site de games usados do Brasil, onde você pode vender os seus games usados e comprar seus games usados mais baratos do que um lançamento, obviamente. Cara, é incrível. Eles dão todas as opções possíveis. Segue o Instagram deles, @meugameusado, que, pô, vale muito a pena. Mas quero focar aqui em mais um serviço incrível que a ShopB trouxe para o mercado de games no Brasil, que é o Clube Games, seu Léo Lopes. Esse eu confesso que não conheço. Olha só, porque é novo, é novidade. É tão novo que ele está em mercado beta em Curitiba e região metropolitana. Não tem em nenhum outro lugar do Brasil. Vocês que estão fora, peçam para eles irem para sua cidade. Eles estão querendo já ir para São Paulo, mas olha só, eu vou te explicar. Diga. Funciona assim: você faz uma assinatura que pode ser mensal, ou você pode fazer por 3 meses, por 6 meses ou 12 meses. Se você, quanto maior o pacote que você fechar, mais barato você vai pagar, certo? Ok. Obviamente, né? Sim. E aí o que acontece? Você tem o direito a tantos games que pode ter com você de uma vez e tantos pontos. Existe essa pontuação porque, obviamente, um lançamento vale mais pontos do que um jogo mais antigo. Então você não pode, por exemplo, se você fizer um plano de 4 jogos, você não vai conseguir pegar 4 lançamentos, provavelmente. Você vai poder pegar um lançamento e 2 jogos um pouco médio, um mais antigo e tal. Cada jogo tem uma pontuação. Então existe, o sistema se balanceia assim, né? Entre número de jogos que você pode ter por vez e pontuação. E aí o que acontece? Jogou, zerou, você devolve o jogo, você não perde aqueles pontos pra sempre. Aqueles pontos voltam a ser acreditados, você pode pegar outro jogo e lançar. Por exemplo, zerou o Homem-Aranha. Aí você devolve o Homem-Aranha, aí você pega Days Gone, entendeu? Aí você zerou Days Gone, você vai e pega Mortal Kombat 11, entendeu? Aliás, pode pegar quantos jogos você quiser de uma vez, dependendo dos limites de cada plano, respeitando a pontuação de cada... Entendeu? Parece complicado, mas não é. Você pega Division 2, fudeu, não pega mais nada pelo próximo ano. Não, tu pega, ainda pega. Ah, depende do plano que você escolher, cara. Ah, é por isso que você tem que ir lá no site, você entra no site agora, clubegames.com.br, ah. Você pode simular pra você ver, você pode ver a lista de pontuação de cada jogo. Ah, tem a simulação, olha que foda isso, hein? Sim, pra você poder saber, ah, se eu fizer esse ponto, eu consigo pegar esse tipo de jogo e tal. Boa, gostei, gostei. Então, o que acontece? Quanto mais jogos você jogar e ficar devolvendo e voltando, mais você tá jogando pelo... Porque você não vai pagar mais, entendeu? Enquanto você... Claro. Você pode trocar quantas vezes você quiser os jogos. Caraca, tá, animal, hein? Você pode zerar o jogo num fim de semana e já trocar. Aí você tá tendo mais valor, tá jogando mais jogos pela grana que você tá pagando mensal, entendeu? Porque você vai pagar um preço fixo mensal. É muito animal. Interessante essa ideia, cara. Muito, muito maneiro. Lembrando que eles entregam por motoboy, por isso que é Curitiba e região metropolitana, porque a Shop B é a matriz em Curitiba, então eles estão começando, obviamente, na praça deles. E esse motoboy, ele faz uma entrega por mês sem custo adicional. Ou seja, você trocou jogos uma vez no mês, beleza, não tem custo. Se você quiser trocar mais vezes, você vai ter um custo lá de motoboy, que você pode ver tudo no clubegames.com.br. Cara, muito, muito maneiro, cara. E ó, pra estimular você a começar agora, olha só. Sim. Você tem 5% de desconto com o cupom NERDPOWER. E olha que maneiro. Esse cupom de desconto serve tanto pra você fazer a assinatura do Clube Games, serve pra você comprar um jogo no Meu Game Usado, serve pra você comprar um jogo novo, um console na Shop B. Você escolhe onde você vai usar o cupom. Cara, é muito maneiro. Os caras entendem de games e sabem oferecer os serviços que todo gamer sonhou, cara. Vai conhecer clubegames.com.br. Faz. Você que é de Curitiba, aproveita que só você tem essa chance, Curitiba e região metropolitana, que mora em torno de Curitiba. Aproveita pra conhecer o clubegames.com.br. E você de São Paulo, olha, estou com vontade de ir pra São Paulo. Manda e-mail, manda mensagem, vai lá no Instagram deles, cara, e pede, cara, por favor, venha pra São Paulo, porque eu quero jogar mais, pagando muito menos. E com o Nerd Power. Temos também nossos amigos do PicPay. Você já sabe, o PicPay é o aplicativo de pagamentos que representa o fim do dinheiro de papel, do cartão de crédito, das transferências bancárias. Cara, a gente viu o PicPay crescer, porque no início era só você passar dinheiro da sua carteira virtual para a carteira virtual do teu amigo. Tipo, ó, vamos dividir uma pizza, tô te devendo R$30 aí. É, isso aí. Cara, como eles cresceram, cara. Impressionante. Eu vou falar, Jovem Nerd, eu tenho pago conta de supermercado com o QR Code do PicPay. Tu pode eu fazer tenho isso. Pago, eu tenho recebido códigos de desconto diários praticamente, muito de bom. Pagar boleto com PicPay boleto ganhando com PicPay. Cashback, velho. Cashback. E ó, eu vou anunciar aqui mais uma função desse aplicativo maravilhoso, que é comprar créditos saldo Blizzard. Seu Léo Lopes. É isso mesmo. Pra comprar qualquer jogo ou conteúdo da loja Blizzard. Agora, pode comprar coisas de Hearthstone. Teve uma expansão de Hearthstone agora, o Grande Assalto Adalaran, com 5 capítulos de aventuras, mais poderes heróicos, novo modo de jogo. Cara, Blizzard Store, cara, você acredita nisso, cara? Olha só. E ó, não acaba por aí. Tem uma promoção em parceria do PicPay e Blizzard, que até o dia 31 de maio de 2019. Certo. O PicPay vai te dar um cashback de 20% na sua compra de saldo Blizzard. 20% é muita coisa, 20% jovem na compra de até R$50. É isso, na Blizzard. Ou seja, você compra e recebe na hora 20% do valor da sua compra de até R$50 no seu PicPay para você usar como você quiser. Comprar mais crédito Blizzard, ou pagar seus amigos, o que seja. Vai para sua carteira PicPay. E, cara, aproveita. Se você já tava, meu Deus, eu estava querendo comprar aquelas caixas de Overwatch que tá rolando um evento agora, evento de aniversário, eu quero comprar, eu quero as skins, então eu quero comprar um monte de caixa de Overwatch. Aproveita, compra créditos Blizzard agora pra você ganhar 20% de cashback até R$50, cara. Muito bom! Baixa agora seu PicPay, rapaz! Quero lembrar aos amigos nerds também que a Planeta de Agostini tá lançando uma coleção inacreditável de Batman. Seu Leo Lopes, já falamos dela antes. A parceria com a Eagle Moss, cara. A Lenda do Batman, uma coleção com 100 livros reunindo as histórias mais emblemáticas do Homem-Morcego, cara. Inacreditável. Os maiores confrontos com Coringa, com Duas Caras, com Ra's al Ghul, cara. Excelente. As mortes dos mais importantes aliados, cara. É muito... Ah. É, cara, é incrível, cara. 80 anos do Batman esse ano, Jovem Nerd. Olha, cara, é muita história maneira, cara. E aí, qual a melhor maneira de comemorar se não ter uma coleção completa dessas com as melhores histórias do Batman, cara? Veja, ficar procurando no sebo e tal, você vai e compra um negócio que já tá feito pra você, cara. Sim, excelente. Cada edição, composta por um livro, custa R$ 44,99, mas eles têm uma oferta especial de lançamento que o primeiro envio com os livros 1 e 2 sai por apenas R$ 29,98. E o segundo envio com os livros 3 e 4 vai com 50% de desconto. E vamos lembrar que o pagamento é por cartão de crédito e só é debitado quando é enviado. Então, ó, ao longo da coleção, pra você saber, você recebe as edições no seu endereço com frete grátis pra todo o Brasil. Se for necessário, você pode cancelar sua assinatura a qualquer momento, só se comunicar com o saque da editora, cara. Muito fácil. Ó, pra quem assina também, eles oferecem vários brindes ao longo da coleção, como conjunto de pôsteres, uma placa metálica, miniatura do Batman, aparadores de livros metálicos, um livro com 100 capas das edições mais emblemáticas do Batman. Nossa, cara, vale a pena você conhecer. Tem link aí no post pra você saber mais sobre essa coleção, ver mais sobre conteúdos e se informar mais sobre este incrível produto da Eagle Moss, vendido e distribuído pela Planeta de Agostini. Vai lá! E olha, como essa semana tá cheia de ofertas incríveis para os nossos ouvintes, eu quero falar para você parar de passar raiva com o seu celular usado, rapaz. Por quê? Por quê? Qualquer celular usado vale um super bônus na troca de um novo na Magazine Luiza, rapaz. Eles estão fazendo isso agora. Magalu! Você quer comprar um celular novo na Magalu, ele fala assim, me dá o teu celular antigo que eu te adianto essa. Me dá aqui essa bodega que eu te dou um melhor e vamos melhorar essa bagaça. Valem até os celulares mais antigos, tijolão, aposentado, aquela parada que tá perdida lá na tua gaveta. Acha isso, que tudo isso serve de bônus na troca pro seu novo celular, rapaz. Até o Windows Phone, jovem, né? Até o Windows Phone. Vale tudo, cara. Ó, tem link aqui no post pra você acessar e fazer uma pré-avaliação e descobrir quanto que vale o seu celular, né? Porque boa isso, hein? Não, tem que saber, pra ver se, né, pra você fazer uma decisão de compra bem informada, cara. Ah. E olha só, se você estiver indo numa loja do Magazine Luiza, você pode fazer o mesmo processo na loja física, cara. Pode ser pelo site ou pela loja física. Tá com o celular no bolso, tá indo lá no Magazine Luiza mesmo? Aproveita e não compre seu celular novo antes de conseguir créditos pelo seu celular velho, essa velharia, cara. Para de dar esse celular velho pro teu sogro. Sabe aquele negócio do sogro que vai o sogro, a sogra, o primo que vai herdar o teu celular velho? Não, fala assim, meu amigo, esse celular velho aqui vale dinheiro na minha mão. Vale grana. Vai lá, cara. Entra aí no maga.lu/nerd pra se informar mais. Ha! E ó, esse Nerdcast tá chicante. Ah, pera aí, você vai falar pra mim? É sério? Você vai falar pra mim que tá, esse programa que tá gigante? Que eu tive! Eu vou baixar Gustavo Mendes aqui agora. Aguentar pessoas como o senhor Dave Pazos e o senhor Fernando Russell fora do controle nesse programa! Mas olha só, presta atenção. Você sabe que toda semana a gente tem um Nerdcast normal e Nerdcast extra, né? Sobre educação financeira, sobre empreendedorismo, sobre inglês, sobre tecnologia, você já sabe. Mas, quando o mês tem 5 sextas-feiras, a gente sempre tem uma vaga aberta. Geralmente, a quarta sexta-feira é um só, né? É um só. Como a última sexta-feira do mês é só semana que vem, essa ia ficar vaga. E a gente não deixou isso acontecer. É! Neste dia de hoje, você tem o Nerdcast sobre Game of Thrones e, pra você ganhar tempo, tem o Nerdcast que é sobre gestão de tempo, rapaz! Sim, e sabe o que eu digo aqui com a propriedade de quem edita esta bodega há 7 anos, Jovem Nerd? Que é a primeira vez que nós temos... Tênica, joga um reverb aqui pra mim agora. 10 Nerdcasts no mês! Caraca! pela primeira vez desde 2006, nunca antes na história do Nerdcast, nós tivemos 10 programas no mesmo mês. Em um mês. Que coisa incrível. Então, olha, você tem o Nerdcast Game of Thrones, você tá ouvindo agora. Depois que você terminar esse Nerdcast, cara, vale a pena você ouvir esse Nerdcast com o nosso time de ciência sobre gestão de tempo. Você tá perdendo seu tempo. Sim, tá foda. Se você tá ouvindo esse Nerdcast fazendo alguma outra coisa, você já tá gerindo bem o seu tempo. Olha aí. Não, você sabe o que, que foi foda? Foi que esses dois programas foram gravados nos piores momentos da semana. Porque, tipo, um foi gravado na segunda-feira, logo depois. Foi gravado na terça-feira. Exatamente, você teve que... E a equipe da Radiofobia estava, sem tempo nenhum, editando o Nerdcast sobre gerenciamento de tempo. Muito bom. Então, a vida, esta filha da puta, está sempre ensinando a gente que a superação é necessária. Exatamente. Então, cara, escuta já na sequência desse Nerdcast, o Nerdcast de gerenciamento de tempo, que tá muito proveitoso, tá muito bom. E como esse Nerdcast tá chicante, a gente vai ler os e-mails da semana passada no próximo Nerdcast, no Nerdcast de gerenciamento de tempo. Então, escuta lá. Exatamente. Não deixe de ouvir, cara, que tá muito bom. 2 Nerdcasts regulares no dia, pelo amor de Deus. Vambora, Léo. Game of Thrones, fica com o Game of Thrones aqui. Vamos chorar. Ah, uma coisa a gente tem que dizer. Lembra que a gente tinha feito aquela enquete? Você preferia ver Star Wars, Avengers ou Game of Thrones? Lembro. E aí eu falei, puta, Game of Thrones porque a gente... Tudo pode acontecer? Uh-huh. É uma verdade, né? É. Inclusive, um final merda desse! É. Pronto, liberto. Mas eu falei que eu preferia ver Avengers, cara, porque eu achei que ia ser mais satisfatório. E foi, de fato. Mas quando eu conversei com o Dave, era assim, se tem uma doença terminal, qual dos três você escolheria pra ver? Mano, se eu tivesse uma doença terminal e os caras tivessem me mostrado Game of Thrones e eu morresse depois, cara, ia ser uma merda, cara. Eu ia chegar no céu putaço. Esse ano tem 4 grandes conclusões. Teve Avengers, Game of Thrones, Star Wars e Nerdcast de RPG. Qual vai ser melhor? Star Wars não é uma grande conclusão, né? Vai continuar a parada. Não, mas a conclusão dessa saga Skywalker aí e tal. Então, é que a gente vai falar de Game of Thrones. Vamos lá. Vamos começar por onde? Bom, a gente pode falar as coisas boas antes, que daí vai rápido. Tá. Exato. Não, eu lembro que quando começou essa temporada, há 6 semanas atrás, tava todo mundo empolgado. Tava. Primeiro episódio foi, todo mundo ficou, não, ele armou o tabuleiro, botou todo mundo junto. Gente, né? teve vários reencontros dos Starks, assim, caraca, que foda e tal. A gente tava empolgado. Sim, claro. Esse primeiro episódio foi legal porque eles emularam bem o primeiro episódio da série inteira, né? Então tinha a criança ali subindo na árvore, que no primeiro episódio era o Bran, né? Pra ver o rei chegar. E dessa vez eles estavam vendo a rainha chegar com o Jon, né? E a música é a mesma música do primeiro episódio ali, quando eles vêm pela King's Road, acho que é o nome do primeiro episódio da primeira temporada. Uh-huh. Chegando em Winterfell, né? E é isso. É isso que aconteceu. É isso, é essa parte. Não. Acabou o ponto positivo. Aí eu já queria fazer a primeira crítica, porque é o seguinte: aí a Arya tá ali no meio dos cidadãos comuns ali e tal, né, dos populares, e ela vê chegar e tudo mais. Aí a Daenerys chega super simpática, que ela chegou simpática, cumprimentou todo mundo ali e tal, falou oi pra Sansa, e a Sansa, pau no cu total já, ali babaca, ela foi babaca. Isso é zoado. A Sansa, ela perdoou o Theon. Exato. Que tocou o zaralho em Winterfell. Uhum. Ela perdoou o Jaime Lannister. Exato. Pera, você tá falando a Sansa perdoou o Theon Greyjoy? Greyjoy. Isso. Aquele que salvou ela. Pois é, cara, isso aí. Não, eles passaram tudo bem, por uma mas, coisa tensa. Difícil, realmente, difícil. Eu não perdoaria alguém que eu salvei a vida, realmente. Ela só pulou do muro com ele de mão dada, né? A real foi essa. Ele tá não salvou. Vamos lá. Não. É perdoável. Passível de perdoar. Mas e o Jamie Lannister? O Jamie Lannister porque a Brienne deu voucher. Cara, me desculpa. Já vamos direto pra esse ponto aí. A Sansa e a menina lá, qual o nome? Queen of Ashes. Daniela. A Sansa e a Daniela. Meu Deus, tá nervoso mesmo. A Sansa e a Daniela perdoarem o Jaime Lannister só porque a Brienne falou assim, ele é ponta firme? Não, cara, nem tendo, cara. Mas não, é porque não queria... Não. Caraca! A Brienne tinha um, caraca, uma voz poderosa, mas sabe, ali. Uma voz poderosa, pra, talvez pra Sansa, mas não pra Daniela. Mas é que a Daniela tava tentando... Como a O cara foi... matou o pai dela, brother! Mas a Sansa foi... O pai! Ela tava querendo... Dela! Aleijou a criança! Pra você ver como ela foi merciful, não tem nada a ver com o que aconteceu com o personagem dela. Caraca, ela tinha que ter matado o Jaime Lannister ali na hora, cara! Caraca mesmo! Ah! Não, nada, mas, ó, tem a ver, calma, com nada, cara. É que aí que tá. Essa temporada, a gente não vai falar da sétima, mas a sétima também tem esse defeito. Ela foi caracterizada por voltar atrás, sabe? Ah, o Theon, ele foi totalmente quebrado, coisa e tal. Não tem problema. Agora ele tá bom e foi heróico e vai salvar a Sansa. E ele matou criança, fez o caralho. Não tem problema, a gente perdoa. Meu, voltar atrás foi o tema dessa temporada. A Daniela chegou na família do Sam e falou assim, dobra o joelho aí, senão vai comer fogo de dragão aqui. Aí os caras, não vou dobrar o joelho. Pau, matou os cara. O Jaime matou o pai dela, cara. Mas tem atenuante, né? O Jaime tem atenuante. Porque o pai... Não, mas ela não sabia, né? Não ia tocar fogo, não. O, acho que, se eu não me engano, tenho quase certeza, aquele coroa, o Ser Barristan, contou a história toda pra ela. Contou isso. Né? Sim, cara, mas é que tem atenuante. Mas aí tu leva fé? Tu fala, o cara chega pra você e fala assim, teu pai tá maluco, aí, então tá bom, então pode matar. Não tem isso, cara. Não tem isso. De repente ela pensou assim, esse maluco sem mão vai ser o primeiro a morrer quando o Night King chegar, deixa o cara aí, pô. Caraca. Não, acho interessante. Essa parada do Theon não foi nessa temporada. Foi na temporada passada. É. A gente falou, chegou a falar sobre a redenção dele, uhum, e tudo mais. Uhum. Dele ter sido jogado na água. Só que agora, tudo incomoda. Tudo é uma merda. Não. Todo mundo fica nervosão com as paradas, tá ligado? A gente já sabia que o Jaime ia pra... É. Pra... Sim. E a gente tava nessa expectativa de, caraca, agora vai ser foda. Aí você achou que ia ser Dracarys. Eu achei que ia ser sinistro. E não só um papo de boteco, caralho. O cara é o regicida, o cara falou... Ah, cara, sério, deixa eu tomar um gole desse café aqui, mexeruca que o Jovem Nerd fez. Olha só, tô mais calmo. Cafézinho aguado do Jovem Nerd. Que aguado, tá maluco. Ô, Tucano, o cara chegou... Pra... Olha só, vamos falar dessa parada do Jamie. O cara chegou lá, o cara era o regicida, matou o pai da menina. O cara tocou os aralhos também, tudo que é lugar, fez acontecer, jogou a criança pela janela, aleijou o moleque, fez o diabo, foi preso, foi libertado e tudo mais. Chega lá, cara, sem exército, né? Porque essa era a parada do Tyrion, né? Ó, falei com a minha irmã aí, tá de boas, tá vindo aí o exército, o Jamie tá trazendo, vai ficar tudo bem. Aí ele chega lá e fala assim, matei mesmo, aqui, mão de ferro no cu de vocês, não tem exército e eu tô aqui pra ficar empurrando zumbi porque é o que eu sei fazer. Aí a Brienne fala assim, ó, é gente boa, mas vacila, ou vacila, mas é gente boa, não sei o que é. E aí todo mundo vira e fala assim, ah, beleza, todo mundo do norte, cara, os caras odeiam os Lannisters, cara, os Lannisters fizeram o diabo com todos os nortenhos. Todo mundo odeia, calma, os Targaryen também. Cara, o Jaime, ele fez um juramento pra Catelyn Stark, eu sempre chamo de Catelyn. E ele cumpriu, viu? Foi aí que ele conheceu a Brienne, foi aí que a Brienne entendeu que ele é um cara legal. E a Daenerys, sinceramente, ela chegou ali na vibe, estou conhecendo agora a família do meu namorado e eles têm que achar que eu sou perfeita. Exatamente. Ela foi, ó, não quero causar rebu. Tirou completamente da equação que eles estão num evento que vai definir o futuro do continente, que é lutar contra os mortos. Mas quando você vai lutar contra os mortos, eu vou dar uma dica importante aqui para futuras obras e tal. O Maneta não conta. Não conta, o Maneta não conta. Você tem que contar com a menina, é, que é o Batman voador. É esse que eu tinha falado. O Maneta não conta, o Jon Snow não conta, ninguém conta. A gente tava todo, ele vai ser o Azor Ahai, a mão de ferro, vai pegar fogo, ele vai pegar a espada de fogo, vai ser foda. Nada. A única parada é assim, o discurso de que foi tudo muito fácil é válido, mas, pô, era de se esperar. Ah, queria, né? São 6 episódios, queria que gastasse. Exatamente, a gente falou isso no direito. Eu falei isso no programa passado inteiro, que vai ser tudo corrido. Agradeço ao JP por ter gostado da 8ª temporada. Eu não achei que foi a melhor solução, não foi do jeito que eu queria, mas eu me diverti. Por quê? Exatamente. Porque a gente discutindo aqui, a gente sabia que ia ser tudo corrido, são 6 episódios, não ia perder tempo com muita coisa, tinha muita coisa pra mostrar, não, e pra fechar. Teve coisas, mas teve coisa que te decepcionou, que te deixou frustrado? Claro. Lógico. Que olha só, me desculpa aqui, mas o Tucano, o senhor Tucano Russell, da hamburgueria Seis Reinos... E um puxadinho? Não pode opinar sobre isso. Por quê? Porque ele tava de boaça na Europa, comendo e bebendo do melhor, passeando, fazendo fumaça nos quatro cantos, e a gente tava aqui sofrendo toda semana, meu irmão. Esse cara não passou pelo que a gente passou, não. É verdade. Esse cara ficou de boa, passeando em Monte São Michel, comendo omelete, indo pra Bélgica, tomando cerveja de tudo que é tipo, maravilhosa. Aí o cara voltou ao Brasil, e um dia tomou uma lapada. Aí não é o mesmo sofrimento, não. Não tem, você não tem envergadura moral. Imagina tudo isso num dia só, cara. Eu fiquei um pouco preocupado com o Tucano. Não, e quando eu tava na Suíça, eu tava na casa de um amigo, e ele via Game of Thrones. Eu fui pro quarto, me tranquei e fiquei lá sozinho, porque não ia falar pro olha cara não assistir. Olha a penitência, olha a eu penitência. Eu fiquei me esquivando 23 dias, me esquivando de spoiler. Tu vai me falar que a minha vida não é sofrida? A gente viu o primeiro episódio, todo mundo continuou empolgado. A gente tem nosso grupinho aqui de Telegram que a gente ficou falando, todo mundo empolgado. O segundo a gente gostou também. Aí quando veio o terceiro, que o senhor Russo tava passeando, aí nessa hora todo mundo se olhou assim, fudeu. Misericórdia. Eu tava tão emocionado que eu gostei. O Alexandre ficou tentando defender essa merda desse episódio. Não, aí eu falei, ué, mas peraí, não foi bom não? Aí eu, não foi uma merda. Aí eu falei, mas por quê, cara? Não, uma merda não foi, cara. Uma merda. Rafael Sting, cara, o terceiro foi. Foi, cara. Não é que foi uma merda, cara. Não foi uma merda. Foi uma merda, JP. Não, você não foi uma pode merda. Criticar foi uma merda. Você pode criticar pontualmente algumas coisas. Tipo assim, o plano dos caras não foi bom. Tudo. Estratégia de guerra. Teve várias coisas legais. Foi proibido pensar guerra, sobre esse episódio. Guerra nunca foi o forte de ninguém na série. Fazer guerra. É porque teve aquela batalha do Bastardo que foi muito bem filmada. Então ficou essa impressão que os caras... Mas a primeira guerra que teve na parada foi assim. Começou a guerra... Acabou a guerra, tá todo mundo morto. Antes fosse assim, na real. É, porque não tinha dinheiro pra guerra, exatamente. Não é questão. Mas a primeira guerra. A expectativa muito alta também, foi por causa da guerra, a Batalha da Água Negra, que foi muito foda. Sim. E a Batalha dos Bastardos, que foi muito foda. Sim, mas... E essa ficou abaixo das duas. Tem um outro fator que eleva a expectativa aí, que não é culpa nossa. É culpa dos produtores. Os caras falaram, agora vai ser só 6 episódios, e aí vai demorar 2 anos. Porra, cara, o que você espera disso? E a HBO agora vai! A HBO queria 10. Não, mas aí tá, cara. Não. Queria 10. Eu discuti com o Anderson hoje no Twitter por causa disso. Ah. A HBO lançou essa, a gente ofereceu 10, eles que quiseram 6. Mas aí é lógico, porque você. Ah, tudo bem, pega esse dinheiro que a gente deu, que é 15 milhões por cada episódio, e faz 10. Ah. Eles falam, não, oferecemos dinheiro. Ofereceu caralho. É, não é uma torneira aberta de dinheiro. É muito. Não, não. Você chegar e falar assim, eles ofereceram dinheiro. A rentabilidade deles é pelas pessoas que assinam. Sim. Sim. Quem ia assinar por 6 ia assinar por 10, mano. Não, mas isso bota mais um mês aí. Ele não. O custo da parada escalonou demais, cara. Ai, cara, mas eu não sei. Eu não acho que precisava usar dragão e lobo em todo episódio, não. Claro. Não precisava disso. Essa temporada, ela ia se beneficiar demais de uns 4 episódios de diálogo. Vocês lembram da Batalha dos Bastardos? Aham, sim. Qual foi a grande crítica? Ah, porque não tinha um lobo gigante, que apareceu um pouco gigante. Mas fazer gigante é fácil, cara. Perspectiva forçada. Tá brincando comigo? Não, mas ó, peraí. Quando... A Batalha dos Bastardos, a Batalha do Água Negra, todos os momentos de batalha de Game of Thrones, eles tinham coisas de personagem importantes. Não era só pirotecnia. E, cara, e a batalha lá de Winterfell com os mortos, não teve nada interno. Mas não teve diálogo, não teve diálogo. Não teve diálogo. E não foi só diálogo, cara. Nada inerente a nenhum personagem fez diferença. Teve uma coisa que fez diferença. A Daenerys ter cagado o plano todo porque viu os pessoal morrerem. Não, mas peraí, ó. Mas eles respawnavam, cara. A gente não sabia que eles respawnavam depois. Independente se o plano era bom ou era ruim, aquela cena das luzezinhas se apagando foi muito maneira. Então, foi fantástico. Não, mas, ó, desde o início dessa cena, que é a Melisandre botando fogo nas copeches. Nossa, foi animal isso. Porra, uma cena linda. Mas aí não leva a nada, cara. Essa que é a questão. Esse episódio 3, ele me incomodou, porque é o seguinte, uma coisa, os caras perdendo, isso aí tudo bem. O problema é que, cara, desde o minuto 1 dessa batalha, o Tucano uma vez disse aí, agora o Tucano vem falar que não, ele falou que o John era um comandante de guerra merda na Guerra dos Bastardos. Sim, sim. E assim, a estratégia que os caras fizeram, meu, você tem um castelo, você tá em menor número, você fica dentro do castelo, cara, batalha de Helm's Deep, batalha de Campos de Pelennor, tipo, os caras, os produtores ainda falaram, ah, a gente baseou no Helm's Deep, não tinha um filho da puta não, fora do mundo. Mas o plano era esse, cara. Marcelo, ela ia fazer você o pediu, tipo de fogo você, ali, ia ficar todo mundo lá. Não tava, tava todo mundo lá de fora, tava os Imaculados lá de fora, tava os Dothraki do lado de fora. Vocês falaram que queriam coerência. Há 300 anos atrás, a estratégia dos exércitos é ficar um de frente pro outro, armado com carabina, atirando. Aí cai a primeira fileira, mas dá um passo pra frente. Mas não tinha Fortaleza, cara. E aí você chega... Fortaleza aí, não era assim. Aí deixa eu te falar uma parada. Dothraki é totalmente baseado nos mongóis, certo? Sim, fato. É como se fosse um povo centro-asiático ali. Como é que eles lutam? Não adianta botar eles pra dentro do muro, que eles vão ser usar à esquerda. O bagulho deles é em cima do cavalo e atacando. É tipo um lobo. Se mas o é cavalaria leve, Tucano. Eles não podem bater de frente. O plano deles era estilo... Estilo você que é o mais fraco na parada, bate e sai. Eles iam lá, entravam, bater e correr pra trás. E atrair os caras. Olha só, a parada é a seguinte. Tinha um monte de general lá dentro, cara. E ninguém falou assim, vamos fazer um plano legal? Quem que é um monte de general? Me fala. Me fala quem são os generais. Uai, tinha o Jaime Lannister, por exemplo. Tinha a Brienne. O Jaime Lannister era um bom general. Ele perdeu uma guerra pro Robb Stark, que tinha 15 anos de idade. E o Sir Frondizone? O Sir Frondizone não tava lá? E todos os nortenhos não estavam lá? Tinha uma galera, cara. Então, esses caras são famosos por serem bons espadachins. Nenhum é famoso por ser um puta estrategista. E o Tyrion lá dentro, cara? Tinha o Varys lá dentro? Tinha um monte de gente. O Tyrion tomou no tático da Cersei. Não. Tinha um personagem onisciente. Exatamente, cara. O Bran sabe tudo. O Bran sabe tudo. Ele lembra de todas as batalhas. Não, mas agora a gente já sabe que ele tinha uma outra agenda, né? Peraí. Vamos, primeiro a gente tira o PT, depois a gente tira o resto. Essa é a agenda. O Bran tava mais preocupado em matar o Rei da Noite. Não tava. Ele tava preocupado com nada. Não tava. Ele virou o olho pra cima e ninguém sabe onde ele foi. E ficou por isso mesmo. Lógico que sabe. Apareceu os corvos. Ele foi lá pra ver como tava o campo de batalha. E aí esqueceu de contar, né? Foi lá, viu. E esqueci de falar como é que tava, gente. Desculpa aí. Olha só. Vamos voltar ao plano. O plano era ter construído aquela muralha de fogo em volta da parada e todo mundo entrar pra dentro dela pra depois os dragões irem pra lá e queimar a galera. Exato. Isso não funcionou. Cara, mas olha só. O plano não era só isso. Primeiro, os caras tinham Imaculado e Dothraki e os caras cavavam lá aquela trincheira. Ah, meu irmão. Eles ficaram na frente da trincheira. Ficaram na frente, cara. Qualquer demente consegue enxergar que você pega o exército mais ordenado pra fazer a frente, por exemplo, então você bota lá os Dothraki pra encarar os caras de frente, que eles são muito mais disciplinados, conseguiriam fazer uma parede ali de lanças e o cacete. Os Imaculados. Os Unsullied, né? É, os Imaculados. É, e manda os cavalos flanquear, caralho. E aí deixa a galera do norte, que é tudo os malucos segurando enxada e arco e flecha de bambu, deixa esses caras dentro. E não, é tudo zoado. Não tinha e outra. Flanquear, cara, eles queriam só atrair os... Não, mas ó. Esse era o plano. Não, é foda, você leu 500 livros do Cornwell e manja de estratégia e já leu sobre várias batalhas medievais e acha que os caras tinham uma obrigação. Cara, tinha um monte de guerreiro lá dentro, cara. Tinha um monte de gente lá dentro estudado. Me fala quem são os generais. Me fala quem são os generais. Ó, o Sam foi lá pra ler livro, ficou lá, roubou livro, cacete, que não adiantou de nada nenhuma. Podia pelo menos ter um livro de estratégia, cara. Um livro de estratégia de guerra. Um aprendiz demais ter fosse o estrategista da batalha? Qualquer um menos uma criança recém-nascida que falou, solta todo mundo lá fora, vamos ver o que dá. Tucano, assim, ó, ninguém nos deu essa informação. Pode até ter razão, cara. Pode ser que tenha, sabe, que não tinha nenhum bom general ali, mas não apareceu isso na narrativa, não disse puta, a gente só tem guerreiro, a gente não tem nenhum general, a gente tá indo pra cima e tá se fudendo por isso. E por acaso falou que, ah, temos os melhores generais aqui, então estão na estratégia correta? Não, mas a gente também. Só chutando. Entende? Mas ó, eles sabiam. E Francisco também, Leonel. Qual que é a única diferença desse exército pra qualquer outro exército? Se você perder um, o cara ganha um. É a única coisa, eles não têm medo, não adianta você mandar cavalaria nos caras que não tem medo. O problema não, Marcelo, o problema não é mandar Taka falaria? Os caras ganham 40 mil. Dizer, esse é o exército dos mortos. Não, cada um que você perde, você dá um pro cara. Mano, e a Daenerys chocada. Porque o plano envolvia tudo isso acontecer. Eles iam ficar lá em cima, olhando, esperando o momento certo e iam sair. E aí, de algum jeito, eu não sei como é que isso se tornou aceitável, a Daenerys ficou chocada que o óbvio aconteceu. Caraca, eu mandei todos os Dothraki aqui no começo e aí todos eles foram. Mas aí eu já foi ali pra cima, morreram. Aí ela, meu Deus. Aí não, né? Aí não tem condição. Por culpa do nosso querido Jon Snow, né? Ah, o Jon Snow inútil. No pior momento possível contar que ele que era o herdeiro principal. Mas peraí, cara. A mulher tem dois dragões que não precisa de ninguém em cima deles pra atacar. Não precisa. Aí ela, em vez de ir pra guerra, que nem ela fez, ela chegou lá no Kingsland e tocou o terror. Explodiu a cidade. Ela chegou em Kingsland e regulou o fogo do dragão pra explosivo. Que as pedras explodiam, mano. E ela ficou sentadinha, de mão dada com o Jon Snow, olhando os caras morrerem. Porque, cara, a primeira coisa que você faz se você tem um dragão, que é uma bomba atômica, é mandar essa bomba atômica nos inimigos, cacete. E não ficar olhando e ver o que vai acontecer. Já que vocês estão falando dos dois no dragão, no episódio 2, que eles saem pra namorar nos dragões, teve um problema, um diálogo que, assim, mostra a inconsistência do que vem se repetindo nesses últimos roteiros. Porque ele fala assim, eu não sei montar num dragão, como é que é? Ela fala assim, só segura firme pra não cair. Ou seja, qual é o problema dessa frase? É engraçadinho porque mostra que, assim, primeiro, a ideia é que não é tão difícil assim, então só segura, né? E segundo, o pior de tudo é que isso mostra que quem está montado no dragão não tem nenhum controle com o dragão. Exato. Não, talvez ela tenha, né? Não, ela tem porque ela é a mãe. Então, aí você pode olhar, eles não precisam dizer que ela tem algum elo mental com os dragões porque ela é a mãe dos dragões e tal, e meio que eles obedecem. Vão dizer que eles obedecem o comando mental dela e você não precisa explicar isso na série porque você já entendeu. O Jon Snow tem isso também? Não, exatamente. Por isso que ela deduziu que ele não tinha. Então ela sobe que ele vai andar. Então, isso. Aí que diferença faz o Jon Snow estar montado num dragão na batalha? Nenhuma. Ele zero, só está zero. Sentado ali, entendeu? Perderam um cara lá embaixo, bem. Na guerra. Então, peraí. Aí eu concordo com você, realmente. Ele não precisava estar em cima de um dragão. Tudo bem. Mas o problema da inconsistência não é no episódio anterior. É nesse. E o Jon Snow no dragão, o Jon Snow namorado, o Jon Snow na puta que pariu, ia fazer alguma diferença. Porque ele contou que ele era o Targaryen, ele é o pior horário possível na hora de começar a luta, né, pô? Deixa eu falar assim, agora eu pergunto pra vocês seis. Quem aí, se tivesse oportunidade de estar montado no lombo de um dragão na Amurada, ia preferir a Amurada? Só pergunto. Numa batalha? Puta, não sei, eu tenho medo de avião, hein, Tucano. Você para pra muro. Não, ok, ele tá em cima do dragão, mas você não sabe por quê. Não tem sela, vai pegar fogo, não tem a menor condição, você vai voar, pode ser que você caia no meio da galera. Eu prefiro terra firme na batalha. Mas assim, o problema é que eles criaram a tensão desse episódio inteira é muito baseado na incompetência dos todos. Caras que estavam defendendo, entendeu? Não parecia que era um negócio assim, não, porra, os caras estão fazendo tudo certinho e mesmo assim é muito morto, os caras estão dominando. Isso. A porra do Night King tem um dragão que ele não usou pra praticamente nada. Né? Ele podia ter barrido o Winterfell, não fez. E aí, assim, outro problema desse episódio é situações de quase morte de quase todos os personagens principais. Nossa, nem me fala disso. Os caras não morrem. Eles concordo. Morreu pouca gente com pedigree. Os caras não é isso que também. Ele tá falando que era pro cara. Os mortos juntava e afastava. Eles não têm coragem de matar a Brienne, o Jaime, o Podrick, que ali que eles estavam de costas pra parede com milhões de mortos. Sério? É assim, tipo, eles não têm coragem, mas eles querem que você sinta que eles morreram. Então, eles colocam numa situação assim, ó, não tem como. O cara morreu aqui, o Sam também, os mortos pegando ele pelo pescoço. Caramba, não, esse aí morreu. Agora já era. Aí quando volta a cena, não, ele tá vivo. O Jon, a mesma coisa, rodado de morto ali, que o Rei da Noite levantou, aí, puta, agora fudeu, agora ele morreu. Não morreu. Vinha Daenerys e salva. Então, assim, me lembrou a Walking Dead, às vezes, sabe? Aquela cena que os caras não querem matar o personagem principal, mas eles querem que você sinta um medo absurdo que ele vai morrer e, na verdade, ele não morre, porque eles não têm coragem de matar. E aí, toda a ameaça do Rei da Noite foi pra matar o Theon, cara. Uhum. Porra, não dá, sabe? Ele matou só o Theon. O cara não fez mal a ninguém, esse Rei da Noite aí. Pelo amor de Deus. Mas, infelizmente, ele entrou pro hall dos vilões merdas, vilões incompetentes, tipo Voldemort, essas porra. Pô, o Tucano mesmo falou, ele vai ser do bem, lembra? No cast passado que a gente fez de prévia, ele vai ser, mostrar que é bonzinho. E era, ele só matou em legítima defesa e ainda ressuscitou todo mundo. É verdade. Exato. Ele é bonzinho. Exato. Aí, meu irmão, aqui é a nossa armadilha, o Corvolho, né? Cara, isso eu sou, eu, parecia Beat the Butter, eu sou o Corvolho, Corvolho. Ai, é Corvolho. Caraca, meu irmão. Aí o Corvolho fala assim, eu vou ser a isca. O que, que você entende por isca? Uhum. Um cara que vai ficar num lugar de fácil acesso, certo? Uhum. Aí eles vão pegar eles por trás, né? O cara pegar a isca, eu pego ele. Haha. Uhum. Não, não, eu sou a isca, mas eu vou ficar aqui dentro, no jardim. Cercado por... Numa área de combate de melee, que é espada, né? Essas coisas. Cercado por arqueiros. Puta merda. Uhum. Bota os imaculados ali, né, meu? Exato, cara. Bota um monte de imaculado em volta do cara, fazendo uma coroa de espinhos. E não um monte de arqueiro, pau no cu. E adianta o quê? Ia morrer todo mundo do mesmo jeito. Ia morrer todo mundo do mesmo jeito. Não, mas olha só. Mas pelo menos morre direito, cara. Mas... Essa aqui é a questão. Vocês são tão inteligentes, tão estrategistas e dão uma ideia merda dessa. Você ia fazer o quê? Qual era o seu plano? Não, você ia botar o Tion com os arqueiros pra ficar dando tiro de flecha de 2 metros de distância. Eu faltei na aula de estratégias militares. Não, mas gente, olha só. Eu botaria os imaculados. Mas eles têm que oferecer. Mas eu não me julgo estrategista. A aula de como proteger a isca. É, não, como... Não, JP, é a aula de como combater um exército de mortos. Esse Tucano, versão Tucano Highlander 2, vai. É essa versãozinha implicante. Sabe o grande... Hoje eu fiquei exausto de discutir no Twitter, porque eu não consigo não discutir. Sabe por quê? Porque é justamente isso. Porque as pessoas acham que ninguém pode ter gostado dessa temporada, tá ligado? Eu vou fazer que nem você fez. Na próxima série que tiver essa expectativa, eu vou puxar uma Europa um mês... Vou puxar e ficar de borraça, voltar sofrendo todo. Porque eu tô fugindo da Olha. Esse episódio, de modo geral, teve dois problemas. Um que foi essa coisa meio piegas do cara quase morrer e não morre, quase morrer e não morre. Concordo, foi horrível isso. Muito chato foi. Isso. E a segunda coisa foi, eles perderam algumas oportunidades, tipo assim, do Tyrion descobrir uma coisa muito maneira nas criptas lá de Winterfell. Sabe? Ô, JP, o Tyrion fala, é como se ele quisesse se libertar dos roteiristas. Ele fala assim, gente, eu acho que estamos perdendo uma oportunidade grande estando aqui embaixo. A gente podia estar lá em cima aprendendo sobre o nosso inimigo. Aí, nada acontece. Aí a Sansa olha pra ele, puxa a faca e não faz nada com a faca. Eu jurava que ele ia descobrir alguma coisa enquanto tava ali nas criptas e tal. E o pior de tudo, que foi o fim da parada com a Arya matando o Rei da Noite e acabou. E aí o Ciro Forel tá treinando a Arya e ele fala o seguinte, ele fala que todo homem é feito de água. E se você furar, a água vaza e ele morre. E aí quando ele fala isso, ele espeta ela bem aonde ela espeta o Rei da Noite, assim, que é um cara feito de gelo, né, de água e tal, e ele vaza e morre. Eu achei interessante, achei uma referência legal, não sei se foi de propósito, talvez sim. Uhum. Achei fofo. Durante todas as temporadas, eram duas histórias fortes que aconteciam. Uma era quem ia ficar com o trono e tudo mais, a parte política, e a outra é que porra é essa mística que é o negócio todo. E não, e era uma outra dizendo assim, ó, o trono não importa. Exatamente. Exatamente, cara. Me topa porque é a sobrevivência da humanidade. Exatamente. Exato, porra, sim. E esse negócio Deus contra o outro e pá. E aí ela mete a daga no cara, o cara morreu, acabou. Foi a Estrela da Morte. Eu não acreditei que o cara ia ser realmente a Estrela da Morte, entendeu? Se destruiu o Império. Essa é a motivação rasíssima, né? Tipo, ele só quer apagar o mundo dos homens. É. Tipo, muito raro. Sabe o que eu acho? Eu acho que eles, como vão ter essa série que vai se chamar Longa Noite, ou pelo menos esse é o nome, por enquanto, o spin-off, cara, eu não me surpreendo se eles deixaram de contar mais detalhes dessa parada deles, porque eles vão focar nessa série nova. Mas é passado, mas é, né? Isso, mas isso sim, é escroto. Passado. Mas isso é escroto. Não, cara, mas assim, essa temporada, tudo foi resolvido fisicamente. Uma das coisas do Game of Thrones é que as coisas se resolviam e aconteciam por causa da personalidade dos personagens. Uhum. Tudo que o Jaime fazia, o que a Brienne fazia, todos os personagens, cara. E agora foi tudo físico. Então, como é que se derrotava o inverno? Literalmente enfiando uma faca num cara, sabe? Uhum. Ah, porra, o inverno tá chegando, vai ser foda. Não, pera. Antes disso, teve a Sansa recebendo uma faca, sendo ensinada como usar essa faca, tirando a faca e só guardando de novo. Nada acontece. Exato. Que ela olhou, ela foi ver se tava tudo tá limpo. Pra que isso, cara? É, igual os livros do Sam. São os livros do Sam. Ele tem e não serve pra nada. Cena, não é toda cena que tem que ter um puta desfecho épico. É, mas não precisa ser desfecho épico, cara. Qualquer coisa. Não, mas o roteiro preparou. Não precisa. É que nem... O roteiro é que eu vou pulando preparou. Lá pra frente, é que nem o cavalo da área. Botaram o Rodor Cavalo conserva. Rodor cavalo. É, sim. Eu só queria a explicação pra esse cavalo se ele fosse o Rodor. Fanservice de Serial 4 ninguém fez. Isso, ah, esse fanservice não teve. Olha só, presta atenção. O problema é o seguinte, o problema é que quando ele prepara você pra uma coisa, você tá vendo uma obra de ficção. Então, na vida, pode ser que, ó, usa essa faca aí caso alguém invada a tua casa. Aí você chega, invade, mas você acaba não usando, porque a vida real é assim. Mas na ficção, você tá filmando, você tá apontando a câmera, você tá focando a atenção da audiência em uma coisa, porque você tá preparando pra um desfecho. Então, só que então teve a preparação da faca e não teve um desfecho. Ou então foi cortada, entendeu? Alguma coisa assim. E tudo bem ter frustrado. Mas eles fazem isso demais. Tinha isso, né? Tinha as ameaças que vocês falaram, né? Do Rei da Noite, do trono, quem vai ficar. Tinha essa porra, The Winter is Coming. Sempre foi um problema. Ah, a gente tá no maior verão, vai ser o inverno é foda. Tem gente que nunca viu inverno, que vai ser uma merda, vai ser do cacete. O medo é pro inverno, lembra? Da mulher falando pro Brown. E aí, no final, o inverno, ele simplesmente, ele perdeu o significado. Perdeu. Sim. Completamente. E eles deram um foreshadowing, porque quando o Jaime tava saindo lá de King's Landing, ele vê um floco de neve, que nunca teve. Nunca tinha aparecido em King's Landing. E daí foi só aquele, sabe? Tipo, não foi... sabe quando sente uma gota de chuva, na verdade, um ar-condicionado? Foi isso, cara. Foi tudo uma campanha muito bem elaborada do produtor de capas de pelo de lobo, que vendeu capa pra todo mundo preparando pro inverno. Uma coisa que eu achei absurda era o seguinte, quando eles finalmente pareciam ter um plano, olha, Bran, ele quer você, eu vou ficar aqui exposto e vou atrair ele pra dentro, que aí ele vai vir. E aí o Theon fala assim, you have my sword, you have my bow, sabe? Uhum. E aí eles falam assim, ok. Aí eu falo, peraí, como é assim, gente? É o Rei da Noite. E a gente tá contando que os Greyjoy vai matar o Rei da Noite? Não era isso. O JP falou aí no começo da discussão da batalha. O plano era outro. O Jon Snow e a Daenerys estavam esperando quando ele aparecesse. Tanto é que ela foi lá e deu um Dracarys nele. O plano era quando o Rei da Noite chegasse o Jon Snow com o dragão em cima dele pra queimar. É isso. Esse era o plano. Não era o Theon Greyjoy que ia matar o Rei da Noite. Matava esse dragão. Uma flecha. Mas se esse é o plano, por que ele simplesmente não estava lá na frente do Dothraki? Entendeu? Eu tenho uma pergunta aqui, dá licença, Brasil aqui, uma pergunta. A gente sabe, todos nós aqui sabemos, que só tem duas maneiras de matar, três na verdade, de matar os White Walkers, que são o aço valeriano, né? O Dragon Glass. Em qualquer lugar. E fogo, certo? Encostou, matou. Isso. Qual era a estratégia de ter um monte de Dothraki com aquela porra daquelas armas dele que não são de aço valoriano, muito menos de Dragon Glass, e que o fogo apareceu de surpresa na última hora. A Melisandre foi pra fazer a cena bonita. Mas aí, cara, dá uma desculpa. Me fuder, me beija, caralho. Eles beijaram, a cena foi bonita pra caceta, cara. Mas então, eles trocaram a coerência pela beleza da cena. Mas não pode isso, cara. Game of Thrones, não é? Claro. Uma sériezinha qualquer. Isso que é triste, né? Não, então. Essa série teve e de novo, cara, a Melisandre não era simplesmente uma mulher que fazia magia e botava fogo nas coisas. Ela era uma, sei lá, profetisa do Deus Vermelho. E ela fala, não, o único Deus verdadeiro, ele pertence à Canção de Fogo e Gelo. E no final, o que é que ela é? Ah, não, ela é uma mulher que botava fogo numa espada. Ô, Leonel, acho que você não viu a outra temporada que ela ficou quebrada depois que ela descobriu que ela tava errada. Exatamente, isso que eu ia falar agora. É uma grande profetisa. A cagada toda que aconteceu no mundo é culpa dela, né? Vamos queimar a menininha inocente. O Stannis não é. Não. Não adiantou nada. Como leitura das mensagens do Deus dela, ela era péssima, né, mano? Não, mas ela juntou o Tom e a Daenerys, pô. Mas não teve nenhuma explicação. Tudo bem, eu concordo com vocês, mas nunca teve assim, então já que eu tava errada, eu vou agora, sei lá, tentar servir o meu Deus de outra maneira, ou vou abandonar. Não ficou, cara. Simplesmente ela foi fazer um MVP. Mas nem precisa ter o locutor. Peraí, mas tem uma outra questão que é assim, ela tava errada, mas ela chegou lá no final convicta que, eu vou vir aqui pra morrer. Exato. Aí ela chegou, botou fogo lá no Zarax. Nas armas, depois botou fogo lá em volta do castelo. Mas ela não tava confiante não, né? Ela tava botando fogo olhando pro lado pra ver se tava chegando zumbi. Mas beleza. Aí depois ela entra dentro do castelo com uma missão de achar a Arya e fala assim, Arya, Blue Eyes. Você só voltou a tocar o Frank Sinatra lá dentro, saca? E aí o outro lá, o Don Dorian, morreu fazendo parede. Essa é a morte mais honrada de Westeros, né? Yeah. O Odor morreu dessa maneira. Agora o outro maluco também fez parede. Ele ressuscitou 6 vezes, maluco, pra fazer uma parede. É, mas aí que não importa. Mas beleza. Aí o cara foi pra ela chegar pra ela e falar assim, olho azul, hein, menina? Não esquece. Eu te falei do olho azul, Frank Sinatra. Ó, não, deixa a Melisandre. Aí ela, depois que ela faz isso tudo, ela fala, eu vou diminuir e vou continuar sendo Melisandre? A frustração não é foda. Aceitar, não vou aceitar isso. Cara, a Melisandre, ela é uma heroína, porque ela clérigos... Ela foi MVP. Cara, foi clérigos, foda. No geral, são desrespeitados em obras de fantasia, certo? Menos a lenda de Rafgana. A lenda de Rafgana. eu tava esperando o momento que eles seriam exaltados. A Melisandre chegou lá e, cara, foi legal. A fé dela tava abalada. Não era uma coisa. Dela, era nela mesma. Isso foi muito legal. O jeito que ela agiu foi muito legal. Ela chegou na área, ela não falou só o negócio dos Blue Eyes, ela também mandou o Ciro Forel lá, né? Que ele era o deus. A personificação da morte era o Rei da Noite, né? Então ele era o deus da morte. Então, not today, né? Uhum. Tá, agora. Ela foi importante, ela foi importante. Deixa a Melisandre em paz. Tem uns momentos desperdiçados que são, cara, irritantes mesmo. Tipo assim, o cara chega lá, o Rei da Noite, e todo mundo se escondeu nas criptas, beleza? Uhum. O cara ressuscita geral, inclusive os corpos que estão nas criptas. Uhum. Os corpos que estão nas criptas são os Starks. Uhum. Tipo assim, em nenhum momento eles pensaram em trazer isso de algum... Cara, porque isso assim, imagina, ela tá lá e a mãe, o tio, o avô, tio vai Rico, surgir, né? Os que esqueleto dele. Eu fiquei falando, vai vir algum Stark sem cabeça aí. Exato, isso é sinistro, cara. E eles simplesmente botaram aquelas mãozinhas saindo da parede de Michael Jackson, sabe qual é? É. E é isso. Que também não serviu pra nada. E era usar uma oportunidade perdida. Perdida pra pelo menos botar um terror de confronto, de sei lá, cara, de trabalhar isso de alguma forma. Eles usaram isso, só que não deu pra ver. Porque assim, sempre tem aquela... Porque Game of Thrones agora tem o episódio e depois tem todo a maratona de retcons, que é quando tem o especial sobre o episódio. Ah, não, mas isso não conta. O cara tem que contar tudo no episódio. Ninguém é obrigado a assistir... Mas o que ele falou? Q&A do produtor. Quando a gente vê, teve todo um trabalho de maquiagem, de caracterização, assim, pra aquela galera que acordou pros zumbis, né, lá dentro das criptas. Só que, cara, não dá pra ver, porque as tomadas não valorizam isso. Não fica parado o suficiente pra gente reconhecer nada. Não dá pra você ver um easter egg de qualquer coisa dos Stark ali. Não dá. Então, foi, de certa forma, assim, não sei se foi um erro de direção, se foi um erro de roteiro. O problema não foi que não existia a ideia, porque se não existisse a ideia, não teria chegado na equipe de design de produção, mas entende? Foi desperdício que eu falei, certo? Foi desperdício, foi 100%, cara. Deveria acontecer alguma coisa, assim, eu não queria que aparecesse o Ned Stark segurando a própria cabeça dele, porque seria demais. Acho que não precisava. Ah, achei que não precisava, não. Não precisava, mas podia acontecer alguma coisa, porque... Alguma coisa. Eles ficavam a série inteira, ia lá embaixo, aí ficava olhando pra estátua, aí olhava pro lobinho, aí vinha um vento, vinha... Lembra o outro menino lá, o outro, o que morreu lá, o que não corre Regal, sabe? Ele ficava lá olhando pra família, sabe? E porque Game of Thrones tem essa parada meio mística, né? No começo, principalmente, ela ser algo que não é palpável, né? A magia, ela é meio... Tá ali e você percebe. É que nem fé. Faz tempo que a magia não é assim. Não, falei no começo. Tá defensivo, cara. É, você tá muito defensivo, Tucano. Ficou tretando o dia inteiro no Twitter, veio pra cara defensiva mais. Respira, aqui só tem amigo, Tucano. É todo mundo amigo aqui, cara. Será? A Daenerys também achava isso. Agora, olha só, quero trazer um momento aqui polêmico. Ah, não. Arya transando... Não. Uma criança transando na série. É isso, cara. Uma criança. Arya é uma criança. 20 anos. 20 anos aonde? No produtor falou que tem... Não, eu não tô falando da atriz. A atriz transa com o que ela quiser. Não tô nem aí. Eu tô falando da personagem. A personagem não tem mais... Nos livros? Não, aonde? Mas aqui não é livro. Na série, os produtores rapidinho vieram assim. Não, na Arya da série tem 18 anos. Mas, ó, foi surpreendente. Se a gente fizesse um bolão de coisas que a gente jamais imaginaria que fosse acontecer, acontecer. Ah, cara, tá, porque assim, não, totalmente inesperado. Inclusive, a gente falou antes da temporada, né? Pô, não vai ter muito tempo pra muita coisa, e na verdade teve tempo aí, assim. Ela queria, tipo, eu não vou morrer desse jeito aqui, não. Vem pra cá, cara. Mas assim, pelo que deu a entender na cena seguinte, rolou uma decepção dela. Ela tava tipo, olhando ali pro. Por que você ficou chocado? Encarando o vazio da vida dela. Porque eu não queria ver uma criança transando, cara. Não é. Peraí. Na série, quantos anos ela tem? Tirando o livro, na série, quantos anos ela tem? Eles falaram 18. Eles falaram 18 depois. Mesmo que fosse um pouquinho mais cedo. Todo adolescente é virgem. Não é essa a questão. O que importa é a sensação, cara. O que importa aqui no seu coração, você sabe. Cara, minha avó casou com 13 anos de idade, cara. Não, mas. Cara, tem uma temporada lá, uma das primeiras temporadas, o Alder Frey fala pra Catelyn, ah, essa daqui tem 15 anos, aí ele dá um tapa na bunda dela. Tá velha, né? Já dá certo, né? É tipo, meu, é... Mas não tem a cena seguinte do Alder Frey metendo na criança. Que de puritanismo aí, foi 8 temporadas de piroca, bunda, teta. Inclusive, esse episódio foi agora bem legal. Agora adolescente não pode trepar. Não pode. Não, é puritanismo. O problema que é a área. A gente vê ela criança, a gente vê ela meio tomboy, né? Assim, meio menina-menino, a gente vê ela como uma guerreira, aí do nada ela chega lá e diz assim, ó, seguinte, eu não sou menina. Ela é o ser humano, gente. Pô, que todo mundo aqui sabe que é bom, mas vocês não queriam que aproveitasse, é isso. Não. Tudo filho da puta. Não, foi bom. Totalmente condizente com o personagem. Na hora eu olhei, eu vi o que tava acontecendo e dentro do meu coração eu soube que não era certo eu olhar. Eu fiquei olhando de lado, eu não olhei. Eu olhei pro chão, cara, e pensei, vai passar. Mas olha, achei que aquilo pra mim foi coerente com o personagem, com o roteiro, com a situação. Coerente. Essa onda de conservadorismo que tá atacando o planeta tá foda, velho. Nunca pensei nisso, cara. Mas foi coerente. O negócio é que eu não tava emocionalmente preparado. E esse episódio tem a cena da lareira que foi, nossa, foi sensacional. A melhor cena da temporada pra mim. Foi e que, ó, legal. Muito barata legal. De fazer. Não teve dragão. Teve lobo. É a cena que o Thorman fala que mamou na gigante. Na teta da gigante. Exatamente. Que tem a música. Eu falei pro Lerson, filha da puta. Eu falei, faz o milkshake de leite de giganta, caralho. Ele não fez milkshake de flor de latte com bacon. Imagina. Maravilhoso. Porra, ele não fez, caralho. Ia ficar maravilhoso. Eu acho que o Thorman foi, né? Ele é demais. Ó, esse momento da lareira foi maneiríssimo. Esse cara, ele tava com um alívio cômico, né? Sim. Tava fantástico. Sim. Outro momento que eu achei bem legal foi depois que eles matam os zumbis. E eles estão brincando de verdade ou consequência, sei lá, sabe? Quem nunca, né? Tá todo mundo rindo ali, tá o Jaime, o Tyrion, a Brienne. Pô, essa parte é muito maneira, cara. É. Teve o Jaime sagrando a Brienne Cavaleiro também, que foi... Isso foi maneiro. Nossa, demais. Foi maneiro. É, só que daí depois a Brienne jogou fora tudo isso, né? Mas, pra chorar não, por causa não. De homem. Mas agora você vê, ó, quando a gente tá falando bem da série, o Tucano não vem ajudar. Tô deixando aí, tô deixando vocês. Tucano, o seu silêncio é ensurdecedor. Não, eu tava esperando. Eu tava esperando o Leonel criticar. Ele já criticou. Cadê você? A Brienne, como um todo, cara. Personagem foda, sabe? Cavaleira ali, ela queria ser Kingsguard, não conseguia, coisa e tal. Daí, o momento definidor dela na temporada foi ela chorando por causa de um homem. Cara, eu achei isso horrível. E assim, a gente não ia nem me adiantar, mas no final, a última cena dela, que ela no conselho, cara, é os caras fazendo piada com puteiro, e ela naquele... meu, ela naquele papel ultra machista de mulher sendo, sabe, ó, esses homens brincalhões, eu tenho que ser a voz da razão aqui. Meu, cara, jogou fora o momento dela e o desenvolvimento dela, cara. E eu achei que foi uma grande traição com a personagem. É, mas o momento mais forte dela da temporada toda ainda é ela sendo consagrada ali. Foi muito incrível aquela. Claro, cara. Foi o momento que definiu. Assim, eu entendo o que tu tá dizendo e eu concordo. Foi bem triste, assim. Algumas coisas foram muito tristes. É porque, assim, porque sabe o que é? Nessa parte que a Brienne tava chorando, eu fiquei mal, mas eu já não tinha espaço em mim. Eu sou uma pessoa, não sou uma pessoa tão grande assim, não tinha espaço dentro de mim mais pra decepção, entendeu? E eu já tava muito decepcionada pelo Jaime, então não coube o mas resto da tristeza. Por que você tava decepcionada pelo Jaime? Porque o desenvolvimento do personagem dele foi jogado fora, cara. Não, não foi. Pelo contrário. Eu tô junto com o Tucano aí. Não, cara, o Jaime foi estragado. Não ficou. Ele é, como a gente falou lá depois no grupo, que ele é um personagem complexo. Eu também acho. Assim, ele é uma pessoa boa, que ele quer fazer o bem, ele quer ser honrado, mas ele tem esse vínculo com a família e principalmente com a mulher, Cersei, que faz com que ele foda-se tudo. Caguei. Eu só penso nela. Ela é o meu chão. Concordo completamente. Ele foi o cara que a vida inteira foi depositada uma porrada de expectativa em cima dele, e ele nunca quis aquelas expectativas, e ele nunca cumpriu ela. Ele nunca foi o herdeiro que o pai dele queria que ele fosse. Ele se alistou lá na guarda pra isso, pra fugir dessa responsabilidade. Na verdade, foi o rei Aerys assim? Que colocou ele na guarda, enfim, né? Mas aí ele tá, cara, foi o... Não. O Jaime, ele mudou muito. Vocês acharam maneiro? E não é só, assim, pensando na estrutura da história, porque eles têm que contar uma história. Ele chegar e falar assim, eu vou pro norte. Aí ele vai lá pro norte, aí chega, todo mundo fala assim, tu vacilou, mas beleza, fica aí. Aí ele não faz nada, não faz diferença nenhuma na luta. Nada, zero. Pera, ele não fez diferença, mas falar que ele não fez nada, não. Ele foi lá pra lutar. A única coisa que ele fez no norte foi lá sagrar a Brienne Cavaleira e depois sangrar a Brienne Cavaleira. E aí... E ele vai embora, ele é boy lixo, cara. Ele também não queria aquela vida do marido perfeito da mulher, cara. Não precisava ele ser o marido perfeito da mulher, só que ele passou todas essas temporadas evoluindo como personagem pra gente entender que ele não era aquela pessoa vilanesca que jogou o Bran na janela do primeiro episódio. E o que tinha minha irmã, cara, e foi atrás dela. Mas o que que ele falou? Ele não falou, olha, eu tenho que... Ele falou, a Cersei é só ódio e eu também, então, quer saber? Eu sou vilão mesmo. Mas, Leonel... Exato. Você não entende também que ele fala isso pra se separar da Brienne? Não, eu achei isso também, Tucano. Eu também achei que ele tava falando só pra não ir atrás dele, saca? Sim, lógico. Mas eu acho que no fim não era isso, não. Eu tô dizendo, ele voltou atrás de tudo. Ele foi preparado, cara. Lembra daquela cena que ele tá explicando pra Brienne por que ele matou o rei? Isso, como é que aconteceu aquilo tudo? E ele tá dizendo, cara, o que que você queria que eu fizesse, sabe? São tantos inocentes e versus uma pessoa. Cara, aí depois ele vai pegar e vai chegar e dizer assim, porque você sabe, né? Na real, nunca me importei com nenhum deles. Isso foi bizarro. Exatamente, cara. Exatamente. Porque, por isso que eu falei, o Jaime é o meu personagem preferido por ele ser essa dualidade eterna de ser um cara que ele quer fazer o bem, mas ele aquele amor pela Cersei estraga ele, porque ele faz merda por causa dela. E ele não consegue se libertar disso. E eu achei maneiro até o final dele, eu achei maneiro. Mas assim, essa ida pro norte, meio sem propósito, essa fala dele de que, eu não me importo, não me importo mesmo com as pessoas e tal, eu achei estranho. Ele falou isso pro Tyrion, não foi nem pra Brienne pra convencer ela. Foi pro Tyrion, cara. Então, vocês não conseguem ver, assim, ele se culpando de ser assim? Eu consigo, mas é estranho, cara. Ele quer fazer o bem, ele tenta. Ele vai pro norte pra lutar, mesmo sem ter exército, mesmo sendo um péssimo espadachim com a mão esquerda. Isso, ok. Até aí, ok. Ele vai lá tentar, mas quando ele volta e ele vê que ele não consegue ficar longe da Cersei, ele se culpa e ele se chama de vilão. E tenta falar assim, eu sou um merda mesmo. Isso, é isso. Eu acho isso muito maneiro, muito complexo, o personagem. Não. Só que ele foge da jornada do herói, do arco do herói, que tem a redenção. Ele não teve redenção. Mas eu acho a melhor parte, cara. Ele é o mesmo cara que teve a coragem de empurrar uma criança de cima de uma torre. No final das contas, ele é esse cara. Eu sei. Na verdade, ele já era o Kingslayer antecipado, né? O cara. Exatamente. Tentou, 8 temporadas antes, ele já tava matando o rei. cara. Mas assim, ficou estranho esse desenvolvimento, né? Essa escolha de frase, etc. Então, foi a volta inteira. Ele era vilanesco e aí teve todo o desenvolvimento do personagem. Aí foi mostrando que ele entendia lados, foi mostrando que ele tava percebendo que a Cersei tava indo longe demais em vários aspectos. Teve uma hora que ele quebrou ali no final e disse o seguinte, eu vou embora daqui, não dá mais, irmã, adeus. Saiu. Brasil. Foi, cara, é longe. King's Landing é longe de Winterfell. Ele foi até ali. Para nada. É, e by the way, ainda foi receber a visita do Bronn pra matar ele a mando da irmã. Isso foi escroto. Isso foi escroto. Isso foi bem escroto. Pra nada. Essa cena foi bem escrota mesmo. Foi bizarro porque o Jaime... Caralho, cara. Ela mandou matar o Jaime e o Jaime voltou mesmo assim, entendeu? Eu achei estranho isso. Ele voltar sem isso é uma parada. Cara, Jovem eu Nerd. Acho que podia ter voltado. Jovem mas Nerd. Podia ter Você algum per... desenvolvimento, cara. Foi de graça. Foi de graça. Essa última temporada tem um problema real, que é... Acontece um monte de coisa que não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum. A lugar nenhum. E assim, eram 6 episódios só pra contar e a gente... O JP falou, não vai dar tempo de contar tudo. Então, cacete, foca no que é importante, não num monte de história maluca. Tipo assim, é uma cena pra mostrar o Bronn com as mulheres peladas. É, aí o cara dando missão. E a gente descobriu que ele pegou a vingança venérea. E depois outra cena, ele socando a cara do anão e falando, aí ó, pau no cu com essa mão de ferro aí, vou te, não sei o que lá, flechada na cara, quero meu dinheiro, tchau. Pra nada, maluco. Eu concordo em tudo nisso. O Bronn podia não aparecer nessa temporada. Podia, não faria diferença nenhuma. Não. Ainda botar o Bronn no conselho. Como o mestre horrível, da moeda, horrível, cara. Horrível. Que horrível. Mas eu quero dizer que horrível, concordo com tudo. Só tem uma coisa: a discussão não era sobre o Bronn. É, exatamente. O Bronn, você meteu o Bronn no meio e desvirtuou completamente. O Bronn não tinha que ter aparecido, concordo. Foi uma merda total. Todas as cenas dele. Agora, vocês percebem que a construção do personagem do Jaime Lannister não tá certo ou errado? Agrada uma pessoa e não agrada a outra. Por quê? Expectativa. Agora, que existiu uma construção, existiu. Não, só que finalizou de um jeito que agradou metade e outra metade. Mas, Tucano, a gente volta aqui a mesma coisa da adaga da Sansa. O problema é quando se prepara aquilo ali e é jogado fora. Se você faz isso uma vez, duas vezes, beleza. Não, eu mas achei... se você faz todas... É. Então, mas eu, no caso do Jimmy, eu não achei. No caso da adaga, ok. No caso do mesmo da jeito adaga, que eles prepararam o Jon pra ser o grande herói, jogaram fora. Prepararam o Jaime pra ter toda essa redenção, jogaram fora. Eu acho que o Jaime não devia ter redenção. Só que devia ter um arco. Não precisa ser o arco do herói. Redenção. Isso eu concordo completamente com o Tucano. Não precisa ser o arco do herói. Até porque não era essa a tônica do Game of Thrones. O Game of Thrones sempre teve a fórmula de pegar uma linha narrativa de fantasia tradicional e subverter. Sim, só que, tinha que ter alguma conexão com algo. E não teve. Foi assim, quer saber? Caramba. Eu vou voltar. Tchau. E foi isso, cara. Exato, do nada. É tipo assim, ele escutou o nome da Cersei e desmontou, cara. Ele caiu no chão. Como assim? E eu acho que assim, se fosse melhor construído, eu acreditaria. Na verdade, essa temporada inteira tem vários pequenos absurdos e grandes absurdos também, que se fossem melhor preparados, seriam espetaculares. Que eu tenho certeza que se o George Martin fizesse, chegasse no mesmo ponto B e partisse do mesmo ponto A, funcionaria. Não. Então, olha só, você falou assim de construção. Hoje, a palavra que eu... Showrunners e construção de personagem são as palavras que eu tô até o topo. Não aguento mais ouvir. Mas assim, você falou de que faltou construção. Desde a primeira... Da primeira cena dele, ele chegando em King's Landing com a Cersei, desde a primeira cena tá construindo essa dualidade, essa personalidade. Ele ora tentando ser bonzinho, ser honrado e ora jogando tudo pra cima porque ele é apaixonado pela irmã. Então eu acho que foi coerente. E outra coisa, não apareceu esse conflito. Como não? É que tá, as 8 temporadas foi isso. Exato, cara. Não precisava. Não precisava. Foi ele voltando. Eu acho que precisava. Não precisava. Leonel, sério. Aí precisaria o locutor de novo. Mas, cara, ô Tucano, é porque, assim, teve uma consequência. Por isso que eu puxei o Bronn. Ela mandou matar, entendeu? E pra ele voltar, assim, mandou matar, ela mandou me matar. Ah, Cersei, essa é a Cersei mesmo, né? Eu amo essa garota. Na verdade... ele tinha que ter tido um clique maior ali, entendeu? Se o Jaime morre na temporada passada, aquela hora que ele tá indo embora e o Montanha matar ele, que ela manda, pra mim ali tinha fechado o Jaime, saca? Jaime tinha que ter morrido dando charge na Daenerys e tomando baforada do dragão. É ali que ele tinha que ter morrido. Charge no dragão. É. Pode ser. Eu também achei a morte da Cersei e do Jaime a melhor morte da temporada. Jesus Cristo, como assim o telhado caiu neles? The depois que ganhou a guerra, né, aí tem aquele enterro, o John faz até um discurso bonito lá pros mortos e tudo mais, e aí tem aquela ceia, né, tá todo mundo conversando, tem o jogo da verdade e mentira ali, que é bacana, e aí a Daenerys tá largadinha ali no canto, porque ela não conhece ninguém, ninguém gosta dela, tá isolada, né. Uhum. E aí entra naquele negócio que eu falei no começo da Sansa pau no cu, porque isso me incomodou muito, me incomodou muito, porque assim, ela não tinha motivo nenhum, ela pode ser desconfiável, os nortenhos são desconfiados, tá? Desconfiada é uma coisa, agora, você tratar a pessoa, pô, a Daenerys tava rasgando a bunda ali no couro do dragão e a Sansa tava sentada na cripta, entendeu? Tipo, a mulher defendendo, trouxe os exércitos pra defender a tua casa, e aí você, tipo, na primeira oportunidade que você tem, você chega pro Varys e fala, ó, pro Varys não, pro Tyrion, ó, o segredo que o Ned guardou 17, sei lá, 20 anos, ela conta em 10 minutos, depois que o Jon contou pra ela, saca? E outra coisa, a Arya, acho que na segunda temporada, ela tem uma conversa com o Tywin, quando ela tá ali em Harrenhal, não sei se vocês lembram que ela era, tipo, copeira do Tywin, e ela conta, o Tywin tá falando, porque o Aegon, quando chegou e tal, ela fala, não, o Aegon e as irmãs dele, a Visenya e a Rhaenys, né, que eram as irmãs dele, que tinham os dragões também, então, e nos livros, ela é fã da Visenya, né, ou seja, o que que eu entendo, e a série também me passa isso, porra, quando a Daenerys chegar com o dragão, ela, a primeira coisa que ela faz, vai ser fanboy, saca? Eu achei que o fato da Daenerys chegar desde lá do começo e a Arya já ter essa ressalva com ela. A Arya ou a Sansa? Não, a Arya. A Arya, por causa disso que eu falei, dela conhecer a história dos Targaryen, dela ser fã da Visenya, por exemplo, que seria a Daenerys, né? Imagina você, quando criança, lia sobre dragões e aí chega um dragão na sua casa, né? Tipo o Tyrion. Tyrion, quando encontrou o dragão a primeira vez, ele ficou, tipo, ele queria chegar perto, ele até chegou, se arriscou a vida lá e tudo mais. Então, assim, eu acho que não tinha motivo pra Arya desconfiar da Daenerys. E mesmo a Sansa sendo tendo essa postura mais sou Lady de Winterfell e tal, eu achei que não teve cabimento, porque em nenhum momento a Daenerys deu motivo pra ela tratar ela dessa maneira. Lembra na temporada passada a Arya e a Sansa também, com aquele entreveiro que os caras criaram? É isso que eu ia falar. E, na verdade, a Sansa tá sendo pau no cu com todo mundo. Então, com o Jon, com a Arya. Então, mas acho que foi meio repetitivo, assim, saca? Tipo, eu não sei, eu achei que foi meio descabido de novo, assim como eu achei que foi com a Arya, quando a Arya voltou na temporada passada, achei agora também, assim, e principalmente da Arya, que a Arya não tinha motivo nenhum pra ser contra a Daenerys, não no começo, né? Uma das coisas que me incomodava era que todo mundo tava falando, nossa, os Targaryen vão voltar, os Targaryen... Cara, os Targaryen é uma casa que tá aí há 300 anos, sendo que as outras estão há milhares de anos, e eles chegaram dominando, chegaram como invasores estrangeiros, daí agora o pessoal dos Sete Reinos conseguiu chutar os Targaryen e eles vão idolatrar os Targaryen de novo. Eu achava escroto esse negócio de todo mundo tá sempre achando que a Daenerys foda. Eu achava que tinha que ter um pouco de questionamento. E a Sansa, não, pelo menos, trouxe isso, cara. Não, tudo bem, mas você não... Pô, mas a Daenerys foi lá e ela fala isso pra Sansa. Meu, eu vim aqui, eu larguei a minha guerra lá embaixo, que eu podia ter resolvido em 10 minutos, que a gente viu depois, né? Mas assim, eu larguei a minha guerra pra vir lutar pela tua casa aqui, cara. Vim lutar pelo norte. Então, assim, faltou boa vontade ali, vai. Faltou. Faltou. Foi escrota. Foi meio escrota. Mas... Foi pau no cu. Foi. Eu acho que não souberam fazer isso aí. Alguns diálogos poderiam ter consertado, porque a Sansa, ela tem motivos pra isso, né, cara? Todas as vezes que ela confiou em realeza ou em alguém que era maior do que ela pra ela, mas, né, se curvar, todas as vezes ela se lascou. Ela não convenceu, cara. O problema é que foi tão repetitivo a maneira como ela foi muito dura com outras pessoas. E assim, eu acho a personagem da Sansa, do jeito que foi feito, muito legal, certo? Eu gosto muito dela. Mas eu acho que era tão repentino, às vezes, o incômodo dela, a antipatia dela, que causou uma estranheza no público, sabe? Na galera que tava assistindo, nos próprios personagens também, né? Porque foi muito de uma vez. Ela podia também não ter falado, se não fosse o meu estuprador, eu ainda seria uma borboleta, alguma coisa assim. Nossa, caralho. Cara. Foi muito escroto isso, hein, cara? Limites. Né? Porra. Cara, foi pesado isso, foi pesado isso. E assim, é uma coisa que na hora você escuta, aí você treme assim por dentro, fica... E aí, quanto mais você pensa, mais você fica, meu Deus, podia ter ficado calado. E outra, assim, a hora que, na questão do Jaime, quando a Brienne falou, a Sansa virou pra ela e falou, então, se você tá falando aí, Brienne, tamo junto, confio em você e tal. A Daenerys foi lá e a acatou, falou, então, beleza, está todo mundo de acordo, tamo bem aqui. Então, assim, ali em Winterfell, em nenhum momento a Daenerys deu motivo nenhum pra ninguém ser do contra ali com ela, né? E aí, tipo, depois não vem dizer, ah, a Sansa, olha lá, agora que ela queimou lá tudo, eu avisei. A única coisa que a Daenerys deixou muito claro que ela ia ter que ter sim, que se ajudar. Sim, isso sim. Exato, isso, sim. É. Ela já tava puta com o Jon, porque o Jon tinha dobrado o joelho. E aí ainda falou assim, você dobrou o joelho porque você confia nela ou porque você tá apaixonado por ela? E ele não responde. O sim, que, aliás, não faz sentido nenhum, ele tá apaixonado por ela, né, cara? Não, mas paixão é isso aí. A única coisa que faz sentido é paixão. A paixão não tem parada. Ele olhou e falou, eita, caceta, não, e pronto. Quem nunca se apaixonou aqui, caralho? Vocês não acharam? Anel, pelo visto. Mas foda é nos primeiros dias. Assim, parênteses. As cenas deles ali, nos dragãozinhos e tal, namorando, foi meio Anakin e Padmé, né? Sim, foi boring. Foi um amor forçado esse amor dos dois, cara. Foi um pouco. Cara, seria bem melhor se eles tivessem alguma química, né? Mas não dá, cara. Você olha... Não tinha, cara. Eles interagindo, cara, ela claramente, realmente é a tia dele, porque não tem a menor função, cara. É muito estranho. A crítica é porque a gente não shippou os dois? É, mas é, porque não funcionou na tela. Você nunca acreditava, não, cara. Você tem que acreditar, cara. Tipo a Anakin Padme, você não acredita no amor. Você acredita na Cersei e no Jaime? Acredita. Você acreditava no Rob com aquela menina lá, a enfermeira? Acreditava. Você acreditava no Tyrion com a prostituta? A Thalissa. Exato, agora esses dois não funcionavam. Sim. Parte, principalmente porque, e eu já não, eu falo isso há muito tempo, esses dois são péssimos atores, cara. Essa menina, ela vai desaparecer, não vai fazer mais nada. E esse cara, idem. Não, é o Kit Harington. Não, ela foi muito boa essa temporada. Eu acho que ela foi bem também. A Emilia Clarke, essa temporada melhorou. Ele é ruim. É porque essa temporada ela fez carão a temporada inteira, né? Virou meme machine, né, cara? Essa temporada ela sorriu, ela sofreu, ela teve, assim, a atuação dela melhorou mil, porque antes era, cara, era muito pior. Os caras perguntam pra ela assim, qual foi sua reação quando você leu o último episódio? A mulher faz assim... best season ever! Meu Deus. Eles deram azar aí porque ela teve muita química com o Drogo. É, olha aí, verdade. É verdade, você acreditou muito mais. E tipo, e ele estuprou ela, né? Ele estuprou ela na primeira noite ali e tal, mas mesmo assim foi um casal que engatou depois, eles se gostavam e tal. Sabe que é outro casal que tinha química, por incrível que pareça? Jon Snow e a Ygritte. E a Ygritte, exato, você acreditava muito mais. Então, eles tiveram. Sim, então, e casaram, cara, casaram eles por isso, né? Eles tiveram química, esses casais, né? E aí quando juntou os dois, acho que talvez também porque a gente viu isso no horizonte, né? A gente viu que tava chegando pra isso, e aí quando chegou, não foi o que a gente esperava, mas acho que aí não... Foi Joey e Rachel esse casal. Exato, cara. A coisa que você não... Cara, foi isso. Estranho. Ficaram, é que nem a Anakin Padme, ficaram porque o roteiro mandou que eles tinham que ficar juntos. E tinha que ter uma dualidade, principalmente por causa dessa toda a história da herança do Jon Snow ser um Targaryen, que ficou muito esquisita depois que a coisa se fechou, porque não fez diferença, né? Eu vejo tanto casal aí que também não dá pra acreditar na vida real. Tá bom. Mas aí tu fala mal pelas costas que eu sei. Cara, mas é que tá, a diferença da ficção pra vida real é que ficção tem que fazer sentido. É verdade. Exatamente. Vida real, meu, tô andando na rua, tô atropelado e foda-se. Pois é. Ficção não, cara. Bons tempos, quando no começo de Game of Thrones, o nego falava assim, é legal porque parece a vida real. Mas é que tá, parece. O Tucano falou um negócio que eu acho que é o grande problema dessa parada toda. O Tucano falou um negócio muito sábio em um desses netcasts de Game of Thrones. Ele falou assim, eu poderia ver Game of Thrones pro resto da vida. Isso eu concordo. Ah, também. Porque ele era tão pé no chão, a gente falou assim, olha, Game of Thrones é um motoboy que foi entregar um negócio e ele morreu atropelado por um caminhão no meio da... Entendeu? E nunca foi entregue o negócio, entendeu? A vingança. Você tá da minha frase? Não, eu citei. É, mas não sei, a gente falou, não é a gente falou. Não, eu falei você. Me dá o crédito aqui. Falei você? Não, a gente não. Fala, a gente não. Então, mas o... Azaghal. Aí ele... E isso foi notado por quê? Porque desde o início era aquele negócio, porra, o Khal Drogo vai arrebentar, vai ser sinistro, aí no meio do caminho ele morre. Por isso que a gente tava tendo essa percepção. Ah, o Robb Stark, não sei o quê, aí de repente casamento vermelho, acaba tudo. Parada também que é, as mudanças, essas mudanças drásticas, tipo decapitar o Ned Stark, a morte do Khal Drogo. Cortar a mão do Jaime, lembra, cara, a reação? Puxa essa emoção de dentro de você quando você viu a mão desse cara ser cortada. E isso muda o de estudo. A curva é 90 graus, entendeu? E aí, E essa força que Game of Thrones tinha, ela se perdeu. As coisas aconteciam e agora não vira pra lugar nenhum. Porque a ideia era, o Game of Thrones, e a gente falou isso lá, né, lá atrás, Tucano principalmente, o Game of Thrones, como ele é muito parecido com essa parada real, tipo assim, um negócio vai acontecer e aí de repente não acontece e muda tudo, você poderia ver todo mundo aqui morrer nessa geração, vir uma próxima geração, ser que nem a novela Dallas ou Malhação, entendeu? Isso é um negócio de 20 anos, 30 anos. Eu concordo, anos, plenamente. Porque você não tem final essa história. Aliás, a temporada começa, entre aspas, final de outra história, que foi a revolução do Robert Baratheon. Inclusive, o último episódio acontece isso, né? Depois que a Daniela morre, a história continua. Continua, mas aí parece que é estranho, porque ali teve que ter um fechamento de muita coisa, sim, porque a série tinha que terminar, entendeu? Eu entendo o que vocês querem dizer com vida real, mas, de novo, existia uma fórmula que era, o George Martin pegava coisas que eram super típicas de fantasia. Se tu vai ler essas super sagas que tem aos montes, tem um monte de storylines que são iguais de Game of Thrones. A diferença é, o George Martin, ele faz o contrário. Então, assim, a coisa mais básica é o garoto que sai da fazenda ou que é um renegado e daí se descobre rei. Isso é básico. Só que o George Martin faz isso ser revertido, porque o cara é o Jon Snow é exilado, coisa e tal, não sei o quê. A rainha que tem um filho prometido que vai ser um conquistador. Isso é típico, acontece em um monte de história de fantasia. Só que acontece, ela perde o filho e ela não pode mais ter filho e assim vai. Só que George Martin, ele faz essas reversões serem inevitáveis. A própria questão do Ned Stark. Até tava falando isso no Twitter hoje. A Cersei fala, no Jogo dos Tronos, ou você ganha ou você morre. E o Ned Stark fala, eu não quero ganhar, eu não quero ser rei. Bom, então é óbvio que ele ia morrer. Só que isso tava na nossa cara e a gente não foi capaz de ver. Pela habilidade do escritor e dos roteiristas da época. Tu simplesmente te pegar e jogar uma coisa aleatória ou uma reversão de qualquer jeito, porque na vida real é assim, vai gerar essa insatisfação que é difícil de tu botar o dedo, porque não tava escondido, era uma coisa que simplesmente não existia. A própria questão do Jaime, o cara foi capturado por um pessoal que não tinha o menor respeito por nobres, eles estavam cagando pra tradições, mas tu pensava assim, não, o Jaime é o fodão, é o melhor espadachim dos sete reinos, ele tá, foda-se essa merda, cara, vou cortar a mão desse filho da puta. E tu pensa, não, tá na cara, é óbvio que eles iam mutilar o cara, tu entende? Não é a mesma coisa que tu, opa, vou queimar uma cidade, opa, vou, sabe, ser pau no cu com isso aqui, opa, vou botar um cara aleatório de rei, algo que tava se construindo, só que tava se construindo logo fora da nossa visão. E eram storylines que a gente reconhecia, que eram recorrentes. A gente perde muito chão quando elas são revertidas, mas elas são revertidas de um jeito que faz todo sentido. Eu acho que assim, a série, eu concordo com o que o Tucano falou, pô, eu veria Game of Thrones pra sempre. O que eu acho que a série perdeu e principalmente assim, foi morrendo muita gente, muito personagem foda e não teve, assim, pensa você, todo mundo, pensa qual foi o último personagem foda que apareceu na série. Assim, que eu me lembre foi o Oberyn na quarta temporada. Depois dele eu não lembro de um personagem realmente foda que apareceu e aí o que que aconteceu? Os núcleos foram se esvaziando, então morreu Tywin, a Cersei foi ficando isolada na varanda bebendo vinho, tipo, não tinha mais com quem ela conversar. Esse aí foi um easy money do cacete, né? Aí assim, os selvagens viraram só o Tormund, a Patrulha da Noite virou só o Ed Doloroso, sabe? Você foi pegando os Dothraki, que não eram ninguém, assim, eles eram um povo tipo, é só os caras lá da Daenerys, o Imaculado. É, porque o Príncipe da Pérsia que era tipo, ainda sumiu. O que aconteceu com esse cara? Sumiu? Sumiu o Príncipe da Pérsia? Ele sumiu, mas sempre tem um avatar, né? Todos eles têm um avatar. Assim. Uhum. E aí assim, eu acho que não teve uma reposição de personagens à altura, por exemplo, o Tyrion, que a gente reclamou até no cast passado do Tyrion, que ele não tava no auge e tal, assim, porque eu acho que quem tava perto dele não tava puxando o personagem pra cima, sabe? Mesma coisa, o Varys ficou muito perdido lá em Essos. Uhum. Então, eu acho que a série teve esse problema aí de morrerem personagens bons, tipo, a Margaery morreu, a Olenna Tyrell, então assim, morreu muita gente que era importante e levantava a série e não foi tendo reposição, e aí acabou meio que enfraquecendo, sabe? A última reposição que eles tentaram foi o Euron Greyjoy. Nossa, cara! Pelo amor de Deus, meu. Pior personagem, cara. O cara não é um personagem, né? Na verdade, ele só serve pro roteiro. Quando ele precisa ser foda, ele é foda. Mas parte quando da reposição... Parte da reposição foi rejuntando os personagens, né? Que tava todo mundo espalhado. espalhado, foi rejuntando. Essa era a forma de fazer essa reposição do que ficar metendo novo personagem. Sim. Sim. É. É, mas aí acabou não dando muito certo alguma. É, então... Não, é verdade. O problema, na verdade, é que depois de um tempo, principalmente a temporada passada e mais do que a outra, essa aqui, virou assim, a série inteira virou uma fábrica de trending topic, sabe? Porque o que isso é preocupante, cara. O que o Leonel falou é muito real. Essa coisa de subverter expectativas era o que fazia Game of Thrones funcionar tão bem assim. Mas subverter expectativa não quer dizer coisa que cai do céu, do nada, que não faz o menor sentido. Que nem o dragão morrer do nada ali com... Do nada. Ah, não dá, cara. Essa cena não dá. Numas bestas de repetição louca, assim, seja lá o que tá acontecendo ali. É, não viu então, não dá pra... Cara. Não dá pra entender porque ela tava voando e ela voando tem mais visão do que qualquer um ao redor dela. Inclusive o cara do navio. Qualquer um. Inclusive o cara do navio, só que ela tava no celular e aí não viu a merda do navio. Isso, não fica no celular quando você tá dirigindo. Exatamente. E pra piorar, o showrunner amigo do Tucano fala que ela esqueceu. Eles fizeram no, depois do episódio, né? Aqueles vídeos que eles soltam. Ah, a Daenerys meio que esqueceu da frota dos Greyjoy. Porra, esqueceu, cara. Pois é, exato. E aí, quer dizer, isso foi uma péssima desculpa, inclusive. Foi horrível. Ele falou assim: ah, ela esqueceu da frota dos Greyjoy, da Iron Fleet, mas eles não esqueceram dela. Ah, uau! Meu irmão. Os caras estão indo pra guerra e eles esqueceram. Esqueceram. Cara, então, aí é óbvio que eu... Ela esqueceu, o Varys esqueceu, o Tyrion esqueceu. Todo mundo esqueceu. O Minhoca Cinzento esqueceu. É esse que é o problema da inconsistência desses roteiros. Cara, é porque é tanta inconsistência que é uma tristeza. Game of Thrones, esse tempo inteiro, era a série que você escutava um diálogo, tinha uma frase e todo mundo se juntava depois numa mesa de um bar e ficava, cara, ouviu aquela frase ali? Ela deve querer dizer tal coisa. Meu Deus do céu, os últimos episódios, só o que teve foi frase solta, palavra jogada ao vento, coisa que todo mundo teorizou em cima. E é por isso que eu tô dizendo que o Tucano realmente ele não viveu todo o sofrimento que a gente viveu. Porque essas teorias que a gente tava fazendo episódio a episódio foram todas jogadas no lixo semana após semana. Cada pequena coisa. Por último, teve a coisa lá do Varys, né? Que o Varys foi. Ele tava escrevendo as cartinhas lá, mandando pro povo e tal. Aí ele queima uma das cartas, sendo que ele tava lá o dia todinho, ele foi queimado de noite e ele tava lá o dia todinho escrevendo carta, ele não mandou uma, ninguém sabe o que aconteceu, ninguém sabe o que ele viu no fogo até hoje, ninguém puta, sabe puta, isso que ele viu no fogo ninguém, é revoltante. Os caras deixaram com raiva, uma cena inteira, em mais de uma temporada, acho que foram duas cenas dele falando que quando ele era criança, o sacerdote pegou ele, jogou as partes dele no fogo, e aí o fogo virou azul, e aí veio uma voz que falou pra ele, ele nunca se esquece disso, e tal, e que voz, que ela nunca falou? Nunca saberemos. Nada. Falou, tu vai morrer no fogo. Vai todo mundo morrer no fogo, amigo. Exato. Porra, mano. Não, aí eles chegam no final e colocam, ah, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma surpresa aqui, trending topic loucaço, vamos colocar o Bran pra ser rei, que é esse personagem que a gente resolveu, inclusive, retirar de toda a quinta temporada, de tão importante que ele é. Que é isso, doido. A gente tá indo no quarto pro quinto episódio, mas eu só quero dizer, foi muito difícil engolir, não só porque eu inventei um final maluco lá que o Jon Snow virava o Night King, mas é porque toda essa ameaça do inverno, tudo, Night King, tudo foi realmente reduzido ali à Estrela da Morte, né? Isso foi quando sim, o episódio sim. Começou... E eu queria entender, sabe o quê? Como eles escolheram quem matou o Night King? Porque assim, não faz sentido a área ter sido... Era tipo uma roleta, sabe? Foi só pra surpreender. Não era o problema. E aqui, negócio da sua... É, vamos ter que surpreender de alguma porque forma. Porque ela não usou nada do que ela aprendeu pra não. Matar o Night King. É, nada. Só silenciosa, Assassin's Creed. Só isso. Não, ela virou Batman. No final ela aparece do lado do Snow, que até eu me assustei, maluco, no último episódio. Ela virou o Noturno, né, cara? Ela teleportou Banff. Vocês viram a cena, o bastidor da cena que ela pula no Night King? Ela voa! Ela literalmente voa. É bizarro. Eu não queria ter visto isso. Estragou. Deixou pior do que já foi. E na hora eu fiquei empolgado. Falei, caralho, a área é foda. Depois eu falei assim. Que a gente tava, tinha até... teorizando, pô, ela podia ter usado um rosto de um White Walker. Ah, mas você tem que matar ou não dá o White Walker. Mas aí lembraram que dá pra usar o rosto de alguém vivo porque usaram o rosto dela lá em... Uhum. Lá. Uhum. O Jaqen H'ghar usa o rosto. Ela podia estar no lugar do Bran, por exemplo, sei lá. Ela podia estar, sei lá. Puta, ia ser foda, pode crer. É. Não, mas ele tem, porque ele tem o Bran tem o GPS. O Bran tem o GPS. E aí, mas aí eu pergunto, tava pensando nisso outro dia. O Rei da Noite, ele toca no braço do Bran e a aí marca, né? Marca, uhum. Aí ele toca no pescoço da Arya e não acontece nada. É verdade, rapaz. É, não aconteceu nada. Ele pega no pescoço dela e no braço e ela fala aqui, opa, te enganei. Mas ele aqui marcou o Bran no sonho. É, na visão. Né? É, não foi fisicamente. É. E assim, logo depois ele morreu, então a gente não tem nem como saber o que acontece, na real. Mas assim, foi tão estranho, porque primeiro que teve o Jon Snow pinado, não consegue sair do lugar por causa do dragão. Esse porque assim, teve a briga dos dragões. Tem que acabar Jon Snow. A briga dos dragões não deu... Assim, eu achei maneiro o spell de gelo do Rei da Noite, achei é o Blizzard ali, né? Eficiente o Blizzard, porque ele tirou os dragões de combate. É o mínimo que você espera do Rei da Noite. O cara é foda, né? Então tirou os dragões de combate e ele tá superior. Aí quando começou a briga dos dragões, eu falei, caraca, vai morrer um outro dragão aí, no mínimo. Porque, cara, todo mundo, tudo isso nas temporadas anteriores era sempre o foda do Winter. A gente terminou a temporada com o muro derrubado, cara. Era a parada mais. Era o perigo maior de todos. Assim, e aí caralho, eles invadem e fazem profanações nos corpos. Exato. Faz mandala de criança com braço. E os caras chegaram falando assim, olha, os caras fizeram um scouting lá no castelo do... Entre aqui e o muro, não tem mais ninguém, é só a gente, entendeu? Não tem, tipo assim, tudo... Tipo assim, é o fim, é o inverno, o cara chegou, toda a série foi construída pra isso, e aí você vê a garota guerreira morrer com... Foi maneiríssimo a cena dela morrendo com o gigante. Depois... A menina Mormont, né? A menina Mormont. Ela foi foda, meu irmão. Foi. Uma menina aqui era 10 Jon Snow. Ela tinha que ter falado, eu que vou ser o rei do norte aqui, seu pau no cu do cacete que fica dobrando o joelho pra lourinha. E aí, tipo assim, eu vi na internet vários fixes de vários momentos desses episódios. Tipo assim, porra, quando o Jon Snow vai enfrentar o cara, o Rei da Noite, ele levanta, achei maneiro, ele levantar os mortos, você vê todo mundo que morreu levantando, caralho, o cara é invencível. É, exato, fala que fudeu. É, e aí ficou por isso, ele ficou pinado lá pelo dragão, teve até uma cena que eu achei maneiro, ele foi correr pro dragão, aí o dragão veio dando uma baforada, ele voltou, ele volta! E aí se escondeu, só que aí eu achei que isso ia dar alguma coisa, porque pra mim, um dos fixes que eu achei maneiro, era assim, o Jon Snow tinha que ter enfrentado o Night King, e aí o Night King tinha, obviamente, ganhado o Jon Snow, não aquela cena ridícula dele simplesmente matando o Theon com uma facilidade incrível, mas tinha que ter algum desafio, ele tinha que enfrentar o cara, era um build-up, e aí quando ele vai matar o Jon Snow, vem a Arya, entendeu? E aí tem toda uma ligação dos irmãos, dos Starks, juntos e tal, e tipo assim, tinha mais consistência com o plano de, vamos atrair o Night King pra cá, que aí a gente tem um personagem foda pra enfrentar ele, que seria o Jon Snow, entendeu? Mas aí o Jon Snow ficou gritando pro dragão, me mata! Não, ficou parecendo que eles não sabiam o que fazer com o Rei da Noite, com a ameaça, eles queriam pular logo pra parada da Daenerys e da Cersei do trono. É, e aí o Bran fala assim, Theon, obrigado aí, mas eu vou sair agora. Aí ele vai e entra na realidade virtual, fica voando. Eu falei, caralho! Sabe o que foi isso? Eu vou dizer o que foi isso. Sabe quando tu sai pra tomar um chope com a galera e fica um cara no celular e não olha pra ninguém? Era o Bro, cara. O Bro tava no WhatsApp. Tava no Twitter e tal. Porra, o cara não levantou a cabeça um minuto. E aí eu pensei duas coisas. Um, quando apareceu aqueles corvos voando e, né, a visão dele, eu falei assim, caraca, o Bran, ele vai ter uma visão aérea do campo de batalha, ele vai ajudar. Quando ele virou o olho, eu falei, ele vai controlar o dragão de gelo, vai ser foda. E segundo, eu pensei que ele ia controlar o dragão de gelo, porque, o dragão de gelo é meio que zumbi, então ele não é inteligente, ele consegue o Bran... Ele controlava o Odor, cara. Exato, exatamente. E aí eu, assim... Tudo bem que o Odor era um cavalo. Mais uma teoria. E tipo assim, a gente ia achando várias oportunidades perdidas. A gente descobriu que no final os dragões são inteligentes. Vamos deixar isso pra depois. Não, tudo bem. Mas o dragão... Mas eu achava, sempre achei que o dragão é inteligente porque joga RPG e tal. Mas eu achei, o dragão zumbi não deve ser inteligente, não, porque ele é zumbi. Então, no mínimo, o Bran vai ter uma porta de entrada de controlar o dragão. Olha que foda, caraca! Vai ver que ele vai matar o Night King com o dragão, usando o próprio, sabe, o próprio veneno. Cara, quanta oportunidade perdida. Porque no final, não, ele só ficou na realidade virtual, olhando... Olhando pro celular. Levanta a cabeça, cara. Interage com quem tá à sua volta. Exato, né, cara? Foi muito bizarro. Muita oportunidade perdida. E aí, o que aconteceu? Salvaram um monte de gente pra nada, que aí, na cena do enterro do crematório, depois, estavam cremando só... Só Minion. Exato. O único que tinha mais significado lá era o... Salvou um monte de gente que não levou a nada. Tchau, salvaram uma galera que ficou no norte. É, exato. Parei, pra mim deu. Vou ficar aqui. Podia ter morrido. do Thor. Não, e tem uma parada que a gente não tá falando desse momento aí, que é o pior de todos. O cara, esse Jon Snow que vocês estão aí, gostam tanto, o cara não faz nem um cafuné no cachorro, brother. Ah, foi foda, né? Isso, cara, isso realmente. Isso foi triste. O sujeito que é que nem o Jovem Nerd jogando RPG? O doguinho já sem orelha, lutou bravamente. Porra, meu irmão, o doguinho foi ponta de lança, cara. Foi. Correu na frente, foi pra cima dos bichos, voltou sem orelha, com a cara rasgada. Mas você viu por que fizeram essa cena, né? Deixou pra adoção. Deixou. Caraca, falou, ô, Ruivão, leva o lobo aí que ele vai ser mais feliz aí pra cima. Caraca, que ódio desse cara, brother. O cachorro depois ficou esperando ele voltar. O cachorro é... Eu não confio em ninguém que eu não gosto de cachorro, cara. O cachorro ficou lá no norte esperando o cara voltar, meu irmão. Puta, mas chorei. Porra, tinha que ter voltado o Richard Gere, não o Jon Snow, cara. Mas afinal... Mas olha só. Afinal, era um lobo fodão ou era um cachorrinho pet? Era os dois, cara. Era um ghost. Ele podia ser tudo. Porque não era, mas pra ele tá ali também, né? Não, porra. Ele foi na linha de frente lá. Pô, ele matou mais do que todo mundo aquele lobo, maluco. Assim, o Marcelo, eu lembro do Marcelo falando assim, ó, uma coisa que eu achei maneiro dessa batalha, pelo menos, foi o Jorah, que ele ficou em pé. É defendendo verdade, a Daenerys. O cara tava morto já, foi 1000 facadas, mas ele ficou em pé até ele ver que a Daenerys estava em segurança, aí ele, pum, aí ele desabou e morreu. E foi uma morte maneira, foi um arco maneiro do personagem. E feliz ele que morreu ali, não teve a decepção. Foi depois. Imagina, cara. Exato. Você imagina o desgosto. Eu concordo com tudo isso que vocês falaram. Eu acho que é o pior ponto do final da série, é essa parada do Night King e tudo mais. Mas eu queria pontuar outro ponto negativo também, que foi a tanto os Imaculados quanto os Dothraki terem aquela característica de Gremlin. Em contato com água se multiplica. Todos, cara. Todos. É bizarro, cara. No caso com neve, último, né? Último episódio ali, meu Deus do céu, porque cara. Cada parada tinha mais dele. Os Dothraki vão lá, atacam, aí você vê as luzinhas apagando. Essa hora, eu concordo que esteticamente essa cena é maneira. Eles saem com as espadas de fogo. Isso é muito foda, né? E aí o fogo vai apagando. E aí eu imaginei, caralho, ela perdeu todos os Dothraki, cara. Isso fudido, é uma parada, né? Enlouquecedora. Olha o poder do Night King, sinistro, acabou com os outros. Aí volta meia dúzia correndo, que nem criança. O lobo não voltou, o lobo ficou lá, encarando. O lobo é foda. E o Jorah. Mas aí, tudo bem, perdeu todos os Dothraki. Depois, os Imaculados, o Verme Cinzento chega assim, vamos ficar aqui pra proteger o recuo. Sim. Então, enquanto tá todo mundo entrando no castelo, os Imaculados ficam lá. Morrendo. E aí chega naquela reunião de briefing pra próxima batalha, o nego chega assim, olha, perdemos metade dos Dothraki. E metade dos Imaculados. Como a assim metade? Metade tava onde? E isso contribuiria pra construção do personagem, pra loucura perder dela? Todo mundo, né? Porque ela ia embora sem ninguém, velho. Sem exército. Sem exército, sem os dragões, sem o Jorah. Ela foi lá porque é aquele ditado que você gosta, Alexandre. Pra toda boa ação... Uma punição, exatamente. Uma punição. Nenhuma boa ação fica sem punição. Mas aí, quando eles tiraram os exércitos do mapa, que tem a cena, né? O Verme Minhoca Cinzenta, ele puxa lá 2 quadradinhos assim, né? A gente perdeu metade, né? Ela tinha na manga mais 2 quadradinhos. Aí ela escorregou pro mapa de volta. E aí eles surgiram, sumonou os caras, sacou? Ao menos os Dothraki tinham que ter acabado ali. Os Imaculados eu não digo, mas os Dothraki tinham que ter acabado. Mesmo porque, já dando um salto lá pra frente, os Dothraki também sumiram, né? Porque os Imaculados foram embora e não falam o que aconteceu com os Dothraki. Não, na verdade, assim, os Imaculados, eles eram 8 mil quando ela matou o dono deles. Não, acho que era 13, não era? Se eu não me engano, eram 8 mil Imaculados. E eles não procriam, né? A gente sabe disso aí. Então, tipo... Não, mesmo se procriassem, eles nem iam crescer e virar Imaculados. Não, cara, mas é por mitose, assim, sabe? Deve ser, cara. Tá. Porque, assim, Gremlins. Eles estão morrendo ali em Meereen, que tinha os filhos da Harpia. Os caras matavam Imaculado todo dia nos becos e tudo mais. Os caras não... E aí, no norte, lá também morreu um monte. Aí depois desceu de barco, morreu mais um monte ali pro Euron, que ele derrubou todos os barcos. Aí a Daenerys foi lá com meia dúzia de Imaculado, lembra ali na frente do portão da Cersei? Caraca, essa cena foi ridícula, maluco. Ah, cara. Por que a Cersei não matou os caras ali, né, velho? por que que a Cersei não matou os caras ali? Ou por que que a porra da Daniela não matou todo mundo ali naquela hora? É. Porque ela podia. Se ela só montar no dragão, né? Porque aquelas flechas só funcionam quando você tá no celular. Os caras querem deixar a gente puta. Agora fudeu. Agora a Daenerys não tem o que fazer. Ela tá com o exército ridículo. Não tem como ela vencer. Eles querem criar uma ilusão de que, tipo, não, vai ser uma batalha. E, na verdade, não. Foi, tipo, um vareio, né? Digamos, foi uma lavada. Ela mas é que tá, cara. Pro dragão, cara. De novo, tudo nessa temporada se resolveu de forma física. Eu, pelo menos, na minha ingenuidade, pensava lá no meio da série que ia ter um questionamento de, porra, será que a Daenerys vai continuar usando os dragão? Porque os dragão começaram a comer gente. Ela prendeu os dragão. Nada disso importou. Era tudo físico. Opa, agora tem pouco do track, pouco Unsullied. Não, mas agora tem bastante. Então, era tudo isso. Questão de números, questão de força bruta, questão de fogo que explode castelo. Nada teve a ver com a essência dos personagens. Questão de poder variável, porque ela chega voando com dois dragão, os cara manda tiro de besta gigante. O que eu já achei bizarro, primeiro isso, né? Porque o cara tinha mostrado essa besta gigante como uma puta arma incrível. Tipo, a arma. Sabe? A arma que a gente não espera que fosse ser reproduzida numa quantidade industrial. Mas beleza, é possível, é aceitável, não tô reclamando disso, né? Uh-huh. Mas assim, parecia muito mais um negócio que é tipo assim, a gente tem uma chance, um tiro ou dois, né? Uh-huh. Não parecia que ia ser uma metralhadora de... É, mas... Mas beleza, eu tô reclamando. Quando eu vi a cidade toda cercada disso, falei, pô, faz sentido. Aí ela mete isso nos navios, que é muito mais difícil de operar, porque o navio tá em movimento, ela tá em movimento, o navio tá subindo, não tá só andando em linha reta, né, ou pro lado, que seja, mas ele tá movendo tridimensionalmente, né, pra cima, pra baixo, e os caras tão acertando o dragão voando inacreditavelmente. Aí, num outro momento, que tá a porra em volta da cidade, cravado, né, eles têm movimento muito mais preciso, não acerta um tiro. No dragão maior. Quando eles chegam nas portões de King's Landing, primeiro, eu não entendi aquele acampamento na praia lá embaixo, onde eles podiam ter sido bombardeados ali pelos muros, né? Mas tudo bem, ficaram naquele acampamento. É porque a locação era fácil ali, cara, sabe? Teve a cena maneira que eu achei... Cara, começaram a tentar redimir o Tyrion quando ele foi falar com o Jaime. Eu achei muito maneiro a relação dos irmãos. Você foi o único que não me chamou de monstro. Eu não teria sobrevivido à minha infância se não fosse você. Eu achei maneiro isso, cara. Ó, vai fugir, foge com ela. Foda-se que minha irmã é uma filha da puta. Eu me importo com você, entendeu? E achei muito foda isso, essa relação. Porque eu gosto... Todos nós gostamos dos dois personagens e a relação deles é muito bem construída. Aí, pô, aí começa a batalha. E aí, chegou a Golden Company sem elefantes. Isso foi foda. Os caras até brincam, né? Os caras... o cara fala assim, eles vieram, mas não deu pra trazer o elefante. Aí ela transa lá com o cara, com o boy lixo, e fala, puta, eu queria muito esses elefantes. É foda, né? Aí depois fizeram... Você viu o meme que fizeram? Ah. A Cersei queimada com um Dumbo no ombro. Um filhotinho. Quando ele crescer, a gente vai tomar essa porra toda. Mas aí o que acontece? A Golden Company, a King's Landing, que é a maior cidade lá dos Sete Reinos, a Golden Company vai pra frente do muro. Eu falei, não acredito, cara. Esses caras não sabem usar muro. De novo. Mas tudo bem. Mas ninguém, segundo o Russo, ninguém tem obrigação de saber. Afinal de contas, na Golden Company, ninguém sabe estratégia de guerra. Né? Aí você está botando palavras na minha boca e a gente já está em outra batalha. Olha só, o Tyrion mais uma vez tentando se libertar dos roteiristas. Ele fala assim, gente, eu já defendi King's Landing, eu sei as estratégias, eu sei a parada toda. Eu falei, caraca, o Tyrion vai bolar um plano fudido aqui. E nada. Eu tava lembrando do Cornel, daquele livro do arqueiro que eles invadem pelo esgoto, sabe? O exército tá lá de fora, mas eles conseguem invadir. Tava pensando em algo assim, né? Porque ele conhece a cidade como ninguém. Exato. Né? Assim como o Jaime entrou, ele poderia ter entrado ali um monte de imaculada ali, exato. Sei lá, um monte de gente por ali. Mas aí nada disso aí pra nada. Chegou a hora da batalha, né? Aí eu falei, bom, vai acontecer alguma coisa muito... clever aqui, né? Porque todo aquele muro, a frota Iron Fleet toda armada com a besta, eles já determinaram no episódio passado quão perigosa é uma dessas. Porra! E aí a cidade tá cercada. Eu falei, legal, pelo menos eles estão equalizando o poder, porque a Daenerys sabe que ela não pode chegar muito perto, que ela arrisca, se ela perder o dragão, ela perde tudo. E aí, cara, isso foi ofensivo. Porque ela vem do céu e fala assim, ó, vai vir... Tá voando alto. Vai vir alguma parada, ela vai enganar os caras aí, de alguma forma. Primeiro eu achei, eu tava meio que viajando, eu achei que ela ia vir de bar d'água. Sabe qual é? Que o dragão ia aparecer por baixo da aeronave. Ia ser legal, hein? Pô! Eu nem imaginei que a Daenerys estaria, porque obviamente ela não vai ficar lá prendendo a respiração. Mas eu falei assim, cara, a Daenerys vai mandar o dragão ir por baixo d'água, vai pegar um fleet de... Vai ser foda pra caralho, sabe? Eu tava bolando na minha cabeça como que ia ser essa invasão, entendeu? E achei no mínimo coerente isso, o dragão vir debaixo d'água. Mas não, ela vem do alto, em queda livre, que nem um Stuka, e nada, cara. Eles nerfaram todas as bestas, cara, é muito louco. De queda livre, Alexandre. Eu até entendo porque 90 graus a balista não atira, né? Mais uma, tem a frota em volta, tem um monte de cidade. Era um monte de navio, era cidade, não faz sentido nenhum. Aquela que ela tava mergulhando, com certeza não tava fodida, mas o resto todo. E o resto, exatamente, né? Sim, cara, na verdade, o que ela podia ter feito, ela podia ter atacado na noite anterior, tipo, os caras no escuro, ela vendo os caras de cima, ela podia atacar de noite, tipo, aí usar a noite a favor dela, né? Ô Alexandre, só uma pergunta. Você achou irada essa ideia de o dragão vir por debaixo d'água? Eu não pensei em que achei irado, eu achei que era uma coisa inteligente que poderia acontecer. Se os showrunners fizessem isso, iam estar falando mal do mesmo jeito. Não acho, cara. Você não acha que você que inventou. Eu não tô falando que tá errado. Essa cena também me desagradou bastante. De num dia as balistas funcionarem pra caralho e no outro dia elas serem ineficientes, inúteis. Exato. Porque ela veio de peito aberto, cara. Ela veio de peito aberto. É ofensivo. Eu não tô falando que o dragão vir debaixo d'água seria a solução, que seria ridículo, mas eu tô querendo dizer, ele vir debaixo d'água seria uma forma inteligente de você circundar um problema que é a defesa das bestas. Podia ter outra ideia. Eles podiam explodir as bestas. Eles podiam não usar o dragão. Podiam invadir os navios. Podiam, sei lá. O problema aqui todo é que essa ideia que o Alexandre deu, sim, é só uma ideia, mas ele não é roteirista. E o ponto é esse, entendeu? Ele dá uma ideia que é... Mas todo mundo acha que é roteirista, todo mundo acha que é produtor. Mas, Tucano, o problema é que a galera que realmente é roteirista e que realmente é produtor vacilou demais, senão... Vacilou, gente se metendo. Concordo. É só lembrar, cara, das primeiras temporadas. Não tinha essa vibe que tá tendo agora de todo mundo precisar escrever uma fanfic na cabeça. É bem isso. Você consegue imaginar você lendo o livro do Martin e o Martin escrevendo: então a Daniela mergulhou com o dragão e ela destruiu todas as bestas Scorpion menos de 5 minutos. Então, a culpa é desse gordo filho da puta. É verdade. Ele é preguiçoso. Isso eu concordo. Não há dúvida nenhuma que toda essa confusão que a gente tá falando aqui, a culpa é do Martin. É verdade. É o único culpado. Porque das duas, uma, ou esse filho da puta escreveu tudo e tá sacaneando com a parada sentado em cima da parada pra nego se fuder. Ou esse cara também não tem a menor ideia como ele vai acabar essa merda desse livro. Ele é tão com aquela bunda dele gorda sentada na cadeira, amassando o papel depois que ele escreve na máquina. É isso aí. Puxa, é isso aí. E joga fora. Porque é uma coisa. Que é isso, outra, gente. Entendeu? E ele é tão pilantra que ele falou, deu uma declaração que acabou muito cedo a série. Tinha que ter umas 13 temporadas. Só que esse filho da puta não escreveu. Ele tá rindo na mansão dele. Coisa, a melhor cena de toda a série foi o Sam entregando o livro e falando: aqui, seu filho da puta, dá pra acabar essa merda? É isso aí. Meu, essa cena foi a maior vergonha alheia, cara. A maior vergonha alheia é o Sam sugerindo democracia, cara. Mas a cena foi irada. Pelo menos eles zoaram isso daí, né? Porque foi o momento que eu fiquei com mais medo. Deles aceitarem. Deles aceitarem. Isso é indefensável. Gente, vamos falar sobre o ponto mais polêmico desta série, que foi os sinos, a virada, a tirana. Primeiro que ela vestiu, ela tava de branco essas últimas temporadas todas, e aí no dia da batalha ela: hoje eu vou usar preto. Eu sou evil. Ela foi botar. Mas aí é semiótica. Tudo bem. Mas aí que tá, olha só, teve aquela cena dela com o Jon Snow, Anakin e Padmé, a gente não sabia que o Jon Snow era Padmé e ela era o Anakin. E aí, exato. Aí, o que acontece? Ela senta lá no muro, perdeu, e aí começa todo mundo a tocar os sinos e tem a virada, né? A Daenerys não sabe ganhar. Péssima ganhadora. Exato. A maior discussão é sobre a motivação ou não, né? Da virada. É a construção ou não desse momento. E aí houve toda essa discussão, galera, mas teve várias sementes foram plantadas pra isso. Ela não era a campeã da justiça e tal. Mas tudo bem, a gente gente viu que existiam ela, falando que ia tomar o trono, nem que fosse com sangue e fogo e tal, e vai destruir as cidades e etc. Ela nunca falou, vou destruir as cidades, matar mulheres e crianças, mas tudo bem. Ela foi uma construção que existia uma dualidade ali, mas ela parecia ser uma heroína, porque ela matava, sim, ela era tirana, mas ela matava lá o monte de filha da puta, dono de escrava. E se ela matava quem você queria que ela matasse? Tava todo mundo batendo palma porque ela matava os fascistas, né, etc. E assim, ó... Aqui série... nesse omelete, ela chegou a quebrar uns ovos aí, né? Sim, exato. Mas aí vira baixa colateral, né? Os personagens de Westeros são cruéis. Tipo, a Arya cozinhou uns caras na torta, velho. Tudo sim. Bem, Iron's Frey, sim. Mas porra, isso é loucura, hein? E aí, essa menina que cozinhou os malucos na torta, que falou pro cara assim, hoje é noite, tira a calça. É verdade. Essa menina, o cão fala assim, aí, não faz isso. Não é legal. Ela fala, é verdade. Vou desistir dessa vingança agora. Foi esquisito. Porra, a menina cozinhou os caras e fez torta, maluco. Ficou todo mundo confuso. Vocês ficaram confusos? Eu acho confuso em que sentido? É claro que você pode apontar nessa temporada ela se sentindo isolada, ela vendo o Jon Snow... A Daniela que você tá falando. A Daniela. Viu o Jon Snow sendo aclamado por todo mundo como um herói e ela perdeu, todo mundo sacrificou lá por tudo. Então, eu já pensei bastante sobre isso. Teve ela... Toda a história do Jon Snow ser herdeiro, o único motivo que sobrou depois de todo o ciclo completo foi ela se sentir ameaçada por ter um cara que tinha a reivindicação do trono mais do que ela, então ela... E aí ela fala assim, se eu não tenho amor, eu tenho medo, então eu vou pelo medo, entendeu? O príncipe de Maquiavel. Ah, tá aí tudo bem. Eu pensei sobre isso, assim, eu acho, assim, isso não foi um problema pra mim. Ela virar tirana. Do dia pra noite virar superível. De todos os problemas que essa última temporada teve, esse pra mim não é. Eu acho que não foi a melhor maneira de ter construído isso, muito porque ela vendia, né? Tantas meninas batizadas como Khaleesi por aí, né? Ela vendeu muito, é um personagem que atraía muita gente, né? Uhum. Então, eles não puderam fazer essa transformação antes, né? Seria ideal se ela começasse a dar mais pinta no final da sétima temporada, com algumas atitudes, e que não fosse tão drástico. Ela já tá dando pinta desde 2013, quando você falou que ela era pilantra. Eu tô de olho nela, não é de hoje, amigo. Eu tô de olho nessa menina, que ela tá, ela manda, ela fala, eu já falei que Dracarys é só que não na linguagem dela. Então, eu já tô falando disso dela, né, de hoje. Gente, rapidão, só me fala um negócio. Na história, não na história do Game of Thrones, na história do mundo, vocês conhecem alguém que tenha crucificado 170 pessoas e seja considerado uma pessoa sã? Sei, uma pessoa, uma pessoa legal, é um herói, é um herói. Ela é tirana, sim. Carlos Magno fez literalmente isso na conquista. Magno é um excelente sanduíche, inclusive. E ele é considerado o pai da Europa, e um santo, e não sei o quê. Meu, eu concordo que a Daenerys... Você concorda? Não, eu não ele concordo. É um santo. Eu concordo que a Daenerys e o Carlos Magno eram pessoas sanguinárias, e podia, inclusive, ter o um sanduíche da Daenerys, não me oponho. Mas a questão é... Quem é que paga os royalties? Põe cuí, sabe? Em vez de ir, chama a mãe dos dragões. Chama a mãe dos dragões. Mas, cara, aquele momento, nada tava ameaçando ela. Não teve uma coisa, bom, a Daenerys fazia assim. Não é ameaça, então, é raiva. É um turbilhão de sentimentos. Primeiro, ela tem traços de psicopatia, não estou falando que ela é psicopata mesmo, porque eu não sou um psiquiatra, eu até acho que ela não é. Mas ela tem ausência de remorso, ela tem baixo controle comportamental e ela tem atitude de dominância desmedida. Isso são características de psicopatia. Sociopatia. E carisma superficial também. Sociopatia diferente. Aí você tem, primeiro, sentimento de frustração. Ela, do lado de Essos, né, ela era aclamada por todos, né? Ela era amada, ela era Khaleesi, ela era quebradora de corrente. Atravessou o Mar Estreito, ela não era ninguém. Ela era a rainha de quem ela trouxe. E o resto, todo mundo, primeiro, metade não conhecia, a outra metade associava ela ao rei louco que queria matar todo mundo. Sentimento de frustração. Se achava a herdeira legítima. Quando ela fica sabendo que o Jon é o verdadeiro herdeiro, ela começa a se sentir insegura também. Sim, ok. Porque pode ser que ele reivindique. Então ela tá se sentindo insegura. Depois, uma das paradas que pra mim é uma peça-chave, que é o sentimento de re- rejeição. Porque depois que o Jon Snow descobre que ela é tia, ele começa a evitar ela. Ele borracha, borracha foda. E ela tá apaixonada. Esse é o ponto crítico, cara. E ela tá apaixonada. Esse é o ponto crítico. Quem cagou a parada toda foi o Jon Snow. Isso é lógico. Cara, que foi ele que cagou a parada toda. Porque se ele não quer ser o rei, ele não tinha que ter falado nada pra ninguém, inclusive pra ela. Exato. Ele tinha que nesse ponto ficou lá uns 20 anos sem falar pra ninguém. Ele tem um senso de honra muito maluco, cara. Não, no momento que ele falou pra ela, ele cagou a parada inteira, cara. Ele é o filme do Jim Carrey lá, o mentiroso. O cara então consegue. Ela, naquele momento ali, com o sino tocando, ela tomou uma decisão, cara. Nesse espaço curto de tempo que ela tá em Westeros, mataram os dois filhos dela, independente da reação dela. É. Tudo bem, a reação pode não ter sido apropriada. Mataram o protetor dela, Sir Jorah Frentzone, que era a pessoa que mais amava ela no mundo. Nem na morte o cara ganhou um beijinho, né, meu irmão? Pois é. Não ganhou nada. Vacilo total. Nem na morte, brother. E decapitaram a única amiga que ela tinha e a principal conselheira, que era a Missandei, na frente dela. E do Minhoca Cinza. E ela tava esperando que o povo se rebelasse contra Cersei, porque ela era a quebradora de correntes. E o povo tava com medo dela. E ela ficou... Porra. Quando chegou aquele momento, é um monte de sentimentos junto, tá ligado? E aí falar que não foi construído isso, com todo o passado dela tendo Viserys sendo morto pelo Khal Drogo, e ela não cagou, por mais que o cara fosse escroto. Teve comerciante que ela mandou um Dracarys, que tava vendendo os Imaculados. Teve a Dorea, que era a serva dela, que traiu ela, e ela trancou dentro de um cofre pra morrer, asfixiada. Mas, Tucano, tudo bem, isso daí... Crucificou uma galera. Mas isso que a gente falou, crueldade... Eu concordo. Tipo, isso tá no cerne dos personagens. O Jon Snow também enforcou criança lá. Tudo bem, era um moleque que esfaqueou ele, mas ele enforcou a criança. A Sansa deu um cara pro cachorro comer. Ah, era o Ramsay, mas porra, era uma pessoa. Então Exato. Assim, esse tipo de crueldade, aí dá pra gente pegar qualquer personagem e justificar, ó lá... Aquele, e é tudo maluquinho. A área é maluca. Então, qualquer assim, coisa que a área faça, eu vou falar, não, ok. Mas aí que tá. Uma coisa é queimar o castelo, ir lá e queimar o castelo, aí o castelo cai e mata quem tava na cozinha, mata os vizinhos, e tem um efeito colateral. A outra coisa, igual o Alexandre falou, é passar que nem uma impressora matricial pela cidade inteira, cara. Tipo, ela escrotizou. Então, mas então, ela exponenciou a parada. Ela só exponenciou a parada. Mas o meu problema em relação a isso assim, eu não tenho problema dela ter matado a cidade, não que eu quisesse que ela mate inocentes, mas na história que eu tô dizendo, aqui hoje em dia, eu não vejo o problema dela ter feito isso. Eu tenho duas questões em relação a isso. A minha pergunta pro Tucano, JP, ela foi com a intenção de matar. Eu não tenho problema dela ter ido com a intenção de matar a cidade. Pra mim tá ok. O que o Tucano falou, eu acho. Tem a ver mesmo. É isso mesmo. Ela já foi com essa intenção, porque o Minhoca Cinzenta, ela tinha falado aí. Você já sabe o que você tem que fazer, né? Já tinha dado essa letra pra ele. Ah, mas o produtor falou que não, hein? O produtor falou que ela não tinha pensado nisso, que ela tomou na hora. Mas aí o Verme Cinzento sabia o que fazer? Não. Matar geral. O nego tava matando todo mundo lá embaixo. Ela não falou você sabe o que fazer. Ela falou assim, você vai saber a hora. Beleza, aí. Mas aí a minha pergunta é justamente essa. A minha pergunta é, então ela tomou a decisão lá em cima? Porque ela fica naquele, mata ou não mata? Mata criançada ou não mata? Ela parou. Eu pergunto pra vocês o seguinte, eu não tô excluindo ela matar a cidade inteira. Ela pode continuar matando a cidade inteira. Uhum. Mas se ela tava tendo aquele momento ali, onde ela, todas as balistas, as bestas, não sei o que lá. Ela foi militar, só no alvo militar. Ela, por que ela não foi? Ela tinha um castelo ali que não dava pra não ver, certo? Uhum. E ela sabia que a Cersei, que era o maior problema dela, tava nesse castelo. Uhum. Por que ela não pegou aquele dragão? Foi direto no castelo, explodiu aquela merda toda. Brava. E depois comia a cidade inteira. Não tô falando pra ela não comer a cidade, podia comer a cidade de novo. Entendi. A primeira foi a interpretação errada de quem não leu a entrevista dos produtores. Mas ninguém é obrigado a ler a entrevista do produtor. Ninguém. Eu tô falando que é o seguinte, as pessoas leram o título da matéria e começaram a afirmar uma parada que não foi dita para justificar esse ponto. Eu nem sei do que você tá falando. O que você tá falando? A parada é o seguinte, os produtores perguntaram pra eles se ela tomou a... Não, não perguntaram, foi um documentário, aquele documentário que saiu depois do episódio. Tudo bem, e aí eles falaram que ela chegou, tomou a decisão na hora, que ela não foi pensando em queimar tudo. Só que eles, na mesma fala deles, eles falam assim, mas isso vem sendo construído desde a primeira temporada. E a loucura dela foi aumentando, e naquele momento rolou um gatilho. Só que a galera, como o título da matéria é produtores dizem que ela tomou a decisão na hora, nego só leu essa parte, não leu o resto da matéria e fica falando. Os produtores falaram. Eu vi o vídeo inteiro. Não, mas eu não tô falando de você. Eu tô falando que a imensa maioria no Twitter tá falando isso. Mas você tá perdendo tempo demais no Twitter. Eu posso sugerir, Tempo demais no Twitter. Ficou muito tempo na Europa, tá com saudade do Twitter, tá aí tomando pedrada. Então, com certeza, ela tomou a decisão na hora. Isso pra mim não é o pior desse episódio, isso pra mim é ok. Pra mim é o que é o pior dessa situação. Porque não é ela enlouquecer, porque ela enlouquecer, ela tá enlouquecendo desde a primeira temporada. Ela a gente já vê isso. Aquilo foi só o estopim. Mas só que o que pra mim não passa, eu não engulo, é que desde a sexta temporada, desde que ela botou o pé em Westeros, o Tyrion tá falando, não ataca Porto Real, porque vai ser um banho de sangue. Milhões vão morrer. Quando a gente percebe que não é uma bomba atômica, como você não falou. Não era, cara. É um ataque cirúrgico. É ela 10 podia... minutos ela resolvia. Se ela tivesse seguido o que a Olenna Tyrell falou, seja um dragão, ela no primeiro dia tinha ido lá, queimado a murada, que não tinha nem os escorpiões. Tinha queimado o castelo todo, sem matar os inocentes na rua, e tinha acabado a série. Mas só aí... O Varys e o Tyrion ficaram pesando na cabeça dela, falando assim, você não pode ser a rainha das cinzas, você vai matar todo mundo se você pular com dragões. E ela falou, eu não vou ser a rainha das cinzas. Eu não sou a Cersei. Cara, não acredite na campanha de político, que ela falou assim, a Cersei falou que eu vou destruir a cidade de vocês, que eu vou matar todo mundo. Essa é a Cersei, minha opositora, não sou eu, vote em Daenerys. E aí, depois, é isso que aconteceu. Você acredita em política, é isso que acontece. Mas sabe o que eu acho pior nesse episódio? É a Arya chegar na cidade pra matar a Cersei, desencanar dessa ideia na última hora e passar o episódio inteiro vagando de um lado pro outro pra nada. No final, ela monta no cavalo e salta na esquina. A mulher pegou o Uber pra atravessar a rua, meu irmão. Pega o patinete, caralho. Nessa cena, o que mais me incomodou, assim, além de ser a reação desmedida dela ir varrendo a cidade, sendo que era desnecessário, ela podia ir direto pro castelo e fazer o inferno dela lá, assim, eu acho que os caras não tiveram coragem de mostrar ela mais claramente, ela indo pra esse lado, porque ela era uma fan favorite, nego botava nome de filhinha de Khaleesi e tudo, cara, mais. Eles tinham medo de transformar ela numa vilã, então eles deixaram pra fazer isso na última hora possível, e aí por isso que ficou dobrado, ficou, assim... Forçado, dois episódios, que é isso, e te digo mais, os caras não tiveram coragem de mostrar a cara dela enquanto ela queimava todo mundo, cara. Eles não transformaram ela numa personagem má. Era o dragão botando fogo, não era a Daenerys. Sim. Tipo, você não viu o que ela tava sentindo naquela hora, cara. E isso era fundamental. Como que os caras não mostram a Daenerys queimando as pessoas, queimando criança, queimando tudo. Se ela tava chorando, ela tava gritando, ela tava... Como que ela tava? Não sei. Gargalhando. Mais oportunidade perdida, exatamente. Exatamente. Os caras perdem essa oportunidade, entendeu? Aí, eu acho concordo. Isso bizarro. Aí eu concordo, mas eu acho também que ela tomou uma outra... A decisão dela passou por um outro lado também. Ela traçou uma linha no chão sinistra. Ela entendeu ali que a única forma dela governar é se ela soubesse exatamente quem tá do lado dela e quem não tava. Então ela traçou uma linha no chão sinistra de quem é que vai seguir comigo aqui. Quem aceitar essas merdas vai seguir comigo aqui. Quem não vai ser queimado, vai ser Dracarys em cima. E a única coisa que podia acontecer depois do episódio era ela matar o Tino e o Jon Snow, que aí que foi o erro maior dela. Mas o problema é que não é condizente, né? A gente tem realmente vários, assim, várias pistas de que ela pode enlouquecer e tal. Inclusive, eu acho que ela vai enlouquecer até o final dos livros, assim, parece real, só que dá pra construir melhor, né? Tipo assim, se o Martin falou, o que eu penso do final? Ele deve ter falado, a Daenerys vai virar uma tirana e... mas aí com dois livros de 5 mil páginas cada... Exatamente. Três, quatro livros então, e mais. Episódios. Eu acho que devia ter uma temporada só pra lidar com o Rei da Noite e uma outra temporada só pra lidar com a Daenerys caindo pro lado negro. E é por isso que eu tava falando daquele negócio dos episódios lá no começo, né? Se eles tivessem adicionado esses outros 4 episódios com orçamento muito baixo, focado em diálogo, porque sério, quanto é que custou aquela cena ali da lareira? Que foi uma das melhores cenas da temporada, assim, fácil. É, só uma cena normal. Eu tenho que dizer aqui que a cena, episódio 5, a fotografia dele é incrível. Não, diretor, eles fizeram incrível, todos fizeram incrível. Um negócio incrível. Sim, nossa. Visualmente. Com certeza. É Sapotnik, né? O cara é demais. A parte que o dragão vem cortando de cima pra baixo, ele corta uma torre do castelo assim, vá! Puta, é inacreditável. Não, bonito é foi foda. Pra caralho. Não, é bonito. Isso, o mérito dessa galera, a gente não pode tirar. Não, né? Jamais. Os caras são fodas demais. Inclusive o último, que todo mundo ficou, meu Deus do céu, Dave vão dirigir. Que e é a isso? Galera... Eu mesma, né? Mas o chroma key tava chamando no chroma key ali no último, né? Tem aquela... Sendo de Esparta, né, cara? Total. a galera xingando o cavalo. Mó caos na cidade, o cavalo limpinho. As pessoas nem se ligaram que o cavalo tá banhado de sangue. É, o cavalo tava sujo. Ele só era branco. Você tava fazendo um contraste ali. Mas a questão é, o cavalo chega, ela vê o cavalo, monta no cavalo e... Era só pra todo mundo falar que era o Rodo. Entendeu? Mas aí, puta, cara... Era uma cena bonita só. É, não, mas, não, é, mas foi esquisito. Sabe o que eu acho que seria maneiro em termos de narrativa pra ela pirar? Seria muito mais maneiro, ao invés dela atacar a primeira cidade e depois a Cersei, assim que ela terminasse de acabar com as defesas, ela terminasse de acabar com as defesas, fosse lá na Cersei, matasse, destruísse o castelo, que fosse, e aí lá de cima ela olhasse pra aquela cidade toda, e aí ela falava que vocês filhas da puta, vocês estão do lado dessa mulher, exerce e queima a cidade inteira. Não. Isso ia ser dramaticamente muito mais impactante. É. Sim, se ela estivesse esperando que todo mundo estivesse aclamando ela como sempre foi, e todo mundo estivesse execrando ela, eu acho que ia ficar do caralho. É isso, é. Esse era o fixo que eu sugeri. Pra mudança de espírito dela era o seguinte: eu tinha até imaginado que seria até mais fácil, e aí ainda dava uma função altruísta pro Jaime. Era o seguinte: ela chega, faz o ataque militar, tal, beleza, matou outro, ele sentou lá em cima do muro, ficou olhando. Só que o que que acontece? Ela não é bem recebida pelo povo, ela é xingada pelo povo. Não, a população sai pra lutar contra os caras, tipo, nego começa a jogar coisa nela da janela. Ninguém ia jogar tomate num dragão. Nego ia jogar tomate no dragão, jogar merda no dragão. Não, é, cara, não, ela não, mas imagina a população. Eu acho que ela tinha que perceber que ela não tinha o apoio do povo, ou que, no mínimo, os Lannisters iam se... Mas aí você tá querendo justificar a loucura dela. Não, mas eu não tô querendo justificar, eu tô querendo... Ah, agora mais... a galera não quer saber de mim, vai morrer todo mundo. É. Eu acho mais maneiro ela simplesmente matar porque ela pirou. Tô com o David. Então, mas aí não tem diferença da cena. Mas eu não vejo o problema, ela já tava louca. Ali foi só um estalo, mas entendeu? Eu acho que ela tinha... Ela precisa de uma motivação pra ser louca. Eu acho ela que é ela louca, precisava ponto. De um... uma coisa. Não precisa, mas ela precisa continuar. Precisa continuar. Se ela pirou, se teve um estalo, ela enlouqueceu e ali é o fim, não tem mais como voltar. Como é que no próximo episódio ela chega, aí o Tyrion joga a mão do rei no chão, aí ela, prendam este homem. É tão conveniente a hora que eles colocam pra ela ser louca pra ela deixar de ser louca, e é tão repentino que é claro que vai causar estranhamento. Ela deveria ter matado o Tyrion ali. Na hora. Porque ela falou, aí a próxima que tu vacilar, é tu que roda. Exato. E aí ele tira, ele desafia ela na frente de todo mundo, depois que ela faz um puta discurso. Foi humilhante, cara. Puta, ela tinha, o dragão tinha que ter queimado ele ali na hora, porque o dragão ele manda tomar Hulk, sacou? É certinho onde ela quer. A reação da Cersei à invasão da Daenerys, quando já tá tudo perdido, foi muito a queda do Hitler. Porque ela chega e fala assim, não, a Frota de Ferro vai nos salvar. Total. Tá, não sei o quê. Aí eu, não, a Frota de Ferro tá queimando. Não, mas os nossos soldados vão lutar melhor do que os mercenários. Foi totalmente isso. Nós perdemos. E é tipo o Hitler mesmo chegando e falando, não, os alemães vão lutar, não vão deixar Berlim cair, as crianças vão pegar em armas e tal, não sei o quê, até o último minuto, segundo, ele acredita que Berlim não vai cair. E aí até ela ver que não tem dinheiro. Foi bem feito isso, foi maneiro. Ela tinha plena confiança na parada toda, até o final. A catarse desse momento foi o fanfic máximo que o Tucano sempre sonhou, que foi o Clegane Bowl. Puta que pariu, que merda, meu irmão. Foi uma merda. Clegane Bowl. Teve uma parada maneira. Quando o Montanha pega o clérigo maluco e joga ele assim, o cara quebra a cabeça e a Sansa olha pra ele e fala, opa, deixa eu descer aqui. Ela sai com licença. Agora, fala a verdade. Foi cavaleiro zodíaco, né, cara? Teve coisa legal em Clegane Bowl, teve coisa legal. Dava pra ser bem melhor executado. Não foi legal. Assim, cara, não foi nada legal, nada. Se foi só fanservice, mais foi, nada. Foi puro. Eu tô cansado, tem que acabar o fanservice. Cara, o duelo. Foi fanservice demais. Se fosse só isso aí, o resto não duelo. Fosse fanservice, assim, a gente sentiria o impacto, sabe? Mas não sentimos. Duelo, a gente já falou aqui que não é o forte da série. É. As batalhas são melhores que o duelo. Tem uma luta, que é duelo, que foi boa, que era o Montanha contra o Víbora. Mas então, mas você sabe por que essa luta foi boa também, Tucano? Porque ela tinha uma consequência, cara. Ela tinha um motivo de existir. Tipo, o Oberyn perder, o Tyrion vai morrer. Exato. Cara, e você fica tenso. Essa daí não, você sabe que os dois caras vão morrer, cara. Você, tipo, não tem um objetivo objetivo depois da luta, é só uma luta. E a gente acreditava no Oberyn, cara. Ele tinha chance contra o Montanha. Mas, gente, eu falei que, a do Oberyn era boa e que essa foi ruim. Eu não tô discordando. Mas não precisava ter a luta em si, cara. Bora, a galera já tá com o pé atrás, os dois aí pé atrás. Cara. Não, eu não tô com o pé atrás, eu só tô realçando um fato. Qual era a alternativa? O que eu ia fazer com o Montanha ali? Ah, desencana do Montanha. Não, o que eu falei é que, cara, era uma relação super de emoção. Porra, os dois irmãos se odiavam. O Montanha tinha queimado a cara do cão. E daí foi, assim, um personagem que não fala porque virou Frankenstein. E outro personagem que... É o Nemesis, né? É, uma temporada e meia só gruinha. Não, o cão, ele é um personagem muito legal. E tentaram fazer alguma coisinha com ele naquela conversa lá com a Sansa que já deu errado em outros aspectos que a gente comentou aqui antes, né? Mas eu acho que, assim, faz sentido ter acontecido isso do jeito que eles colocaram lá, porque já foi deixado bem claro que o cão não tava indo lá pra resolver o problema da Cersei, resolver o problema da Daenerys. Ele tava indo lá por vingança, né? Naquela hora que ele se junta com a Arya no cavalo, ele já fala, ainda faz, tô indo pra lá. Ele ainda faz referência a né? Chega, majestade. Pois é. Mas assim, é porque foi feito de um jeito muito esquisito, cara. E, sinceramente, a Cersei passou ali do lado. O que é que custava? A Arya, ele tinha acabado de dispensar a Arya. É, passar uma lambida ali no pescoço dela, né? Só pra... Só balança a espada assim, rápido. Mas eu já você perguntou o que eu faria, por exemplo. Sabe uma hora que eu achei que a luta pudesse surpreender? A hora que ele pega a cabeça do cão e começa a espremer. Ali, se ele estoura a cabeça do cão, tipo, ele ganha a luta, ia ser foda. Porque, tipo, o cão tentou a vida inteira se vingar e, tipo, ele não consegue. Tipo, não conseguiu, se fudeu. Foi lá e morreu tentando. Mas qual é o objetivo de você fazer uma luta que é um fanservice e, no final, não, frustrar a galera toda? Eu entendo, porque isso é Game of Thrones, cara. É uma Já não era mais. Era fanservice. Ali já não era mais. Mesmo. A parada do Game of Thrones é justamente não ter fanservice. Quando você mata o Oberyn, quando você mata, corta a mão do Jaime, quando você mata o Ned Stark, esses momentos marcantes e tal, nada disso é fanservice. Isso é história. É. O fanservice é uma merda, cara. O fanservice é uma parada que está estragando as obras, meu irmão. Seria Game of Thrones se o Montanha, o cão nunca conseguisse nem chegar no Montanha. Também. O Montanha morresse queimado pelo dragão, tá ligado? Ia ser legal isso daí, porque assim, ele falou pra Arya, meu, não vem, você vai morrer nessa sua vingança, sabe? E seria legal se ele morresse sem conseguir realizar essa vingança. Acho que de repente... Isso seria interessante realmente, ele, né? Porque ele tocou a letra nela, tipo assim, ó, eu vou morrer aqui, mas vou me vingar, você não precisa morrer, desencana dessa aí, esquece esse negócio de torta de gente, esquece essa loucura que você fez aí. E aí, é meio caído, porque assim, ele realmente... Ninguém se surpreendeu com o final da luta. Foi até meio brega, ele pulando, destruindo parede, caindo os dois. E depois disso fica a Arya que foi ouvir o cão. Ah, em que momento que ela foi ouvir o cão? E fica, eles tentaram usar a Arya pra trazer a gente pro meio do drama das pessoas. A certeza. E não funcionou. Não funcionou. Deveria ter sido o Jon, cara. A Arya não, ela não desistiu, sei lá, por causa do negócio da vingança. E sim, porque eu acho que tava caindo tudo. Não sei. Eu acho que não foi isso, não. Sério. Não convenceu, cara. A menina foi pra King's Landing pra matar todo mundo, sabendo que o bicho ia pegar. E ela chegou lá e falou assim, acho que não. A garota que se meteu no meio de zumbi, inclusive a gente nem falou isso, lutou pra caralho no meio dos zumbis, pegou lança, os filha da puta dos Imaculados treinam a vida inteira com lança e não sabe usar aquela merda. A garota foi lá e tocou o zaralho, matou, deu rolamento por cima de zumbi, fez acontecer, e aí nessa hora ela tem medo de tomar pedrada na cabeça? Não ia, meu. E ela passou vários dias de cavalo com o cão, com o Clegane ali no caminho, não sei o que, falando de vingança, que custava ele ter virado pra ela em algum ponto e dito assim, ei, então, será que vai dar certo mesmo? Ele pode até ter falado, mas a parada é que ele falou quando o prédio tava caindo e a chance de sair de lá era zero. Mas Tucano, presta atenção, na hora lá, ela olhou com medo, com medo que a área não tem, ela não... Não, tudo bem. Sabe, aí ele pega e diz assim, não, olha, isso aqui não vale a pena, vingança, mata a alma e envenena e tal. Foi exatamente isso, cara, o cão deu de madruga, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. A verdade é o seguinte, depois que ela matou o Night King, eles não sabiam mais o que fazer com ela. É, não tinha mais o que fazer. Não ia matar mais um. Ela logo pra explorar. Diz assim, não. Galera, é o seguinte, eu estou indo ali descobrir um novo mundo. Acho que é uma luneta aqui, vai dar tudo certo. Agora resolvam lá com a Cersei, que eu não tenho nada a ver com isso. É porque ela vira uma espécie de ameaça que não leva a lugar nenhum, né? Que ela ia, ela vai matar quem? Vai matar a Cersei? Vai matar não sei o que lá? Aí depois, será que ela vai matar a Daniela? Né? E fica só nisso. A coisa é dela que ela foi a muleta, né? Do roteiro. Porque assim, ela, todo os caras sabem que todo mundo se importa com a Arya. Se fosse o Jon Snow, tipo, foda-se, deixa o Jon Snow morrer, entendeu? O Jon Snow tava no meio da galera falando assim, gente, para de matar esses caras. E passando a espada, né? Ele tecia a espada nos Lannister e falou, gente, não mata os Lannister, não. Não mata. Isso, cara. Não mata os Lannister, olha o que você tá fazendo aí. Passando. Porra, que os caras iam atacar ele. Parecia uma cena de maluco, cara. Parecia um maluco. É que ele queria XP, cara. É, eu acho que ele tava grindando ali mesmo. É, ele tava assim, meu, assim, ó, eu até sou lawful good, mas quer saber? Eu preciso nivelar, né, cara? A Daenerys tem dragão. Porra. Daí ele fala, ah, cara, existe XP. A gente não vai falar do Euron com o Jaime, então, né? É melhor, né? Não, a gente tem que falar. A gente tem que falar disso. Ai, nossa, teve isso ainda. Eu tinha esquecido já, cara. O maior nadador dos sete reis. Cara, se ele ali chegasse e falasse, meu, caguei pra essa guerra, vou vazar, ali eu comprava. Esse é o Euron, saca? Agora ele ficar ali pra uma luta mano a mano foi muito brega. Não, olha só, que ali não fez diferença... convenientemente. Que não fez diferença por quê? Ele podia ter morrido no fogo do dragão, pra começar. É, dois. O Jaime morreu anyway, soterrado. Facadas para nada. Então, a parada que é o seguinte, não me incomodou ele querer matar o Jaime, porque ele era biruta daquele jeito mesmo. O que me incomodou, que eu achei uma bosta mesmo, foi, primeiro, ele ter escapado lá do fogo do dragão, ele ter nadado até a costa, ter encontrado com caralho, velho. Muita coincidência. É, muita coincidência pra ter aquela luta merda. E ainda virar o Deadpool no final, olhar pra câmera e falar assim, eu matei o Jaime Lannister! Caraca. Mas eu achei legal, assim, tipo, porque faz parte da personalidade dele, de ser fanfarrão, sacou? Mas, porra, muito bizarro. Eu acho que isso é o de menos, sacou? Mas nesse momento... Não... Mas essa luta não tinha que ter acontecido. Tinha que ter morrido queimado e acabou. Cara, pega as imagens do episódio. Pega as imagens do episódio e vê, na hora que tem aquele plano bem grande, assim, de Kingsland e tudo, e aí mostra lá na desgraça, assim, lá longe, os navios ali, com a fumaça saindo e tudo mais, né? Ele nadou aquilo tudo. Não, de armadura, né? De roupa. E o contrário não, também não era. Isso não existe, cara. Ele tá pro mar. Assim como o Gendry tá pra neve. Porque são duas criaturas mágicas nesse local. Não, mas vocês não viram? A gente sabe aí, né? Esqueceram um copo do Starbucks na mesa em Winterfell. Uh-huh. Depois esqueceram uma garrafa d'água ali no chãozinho do conselho. Tinha uma garrafa de plástico, né? E na cena da Iron Fleet, vocês não viram? Tinha um jet ski atrás do navio. Ele pegou esse jet ski e foi pra praia. Até aí na Sociedade do Anel. Até aí na Sociedade do Anel tinha uma caminhonete passando atrás dos hobbits. Eu tô implicando, você tá defensivo, Russo. Você tá lógico defensivo, que eu tô brincando. O Tucano virou canadense. Canadense. Virou canadense defensivo. Voltar, Marcelo. Ah, eu tava aguardando essa. Eu tô falando isso porque tinha gente realmente criticando a produção da série como um todo. Pelo amor de Deus. Porque assim, isso aí é muita falta de cuidado. Fizeram de qualquer jeito a série. Ah, não é assim, cara. Menos, né? Menos. Não, a série é bem feita. É uma vacila. Essa produtora deve ser a mesma pessoa que esqueceu o copo e a garrafa. Né? Essa pessoa, não sei se é homem ou se é mulher. Nossa, cara. Não trabalha em mal lugar nenhum, brother. Porque não é possível. Vocês viram a entrevista com a Sansa? Sim, com o falando, Jimmy Kimmel, né? Falando que a culpa era dela, porque acharam uma outra foto que ela tá com o copo de Starbucks na mão. Puta merda. E aí ela fala assim: não, esse figurino eu tava no dia tal, e isso aqui foi no outro dia. Então isso aí é coisa da Emilia Clarke. Caraca. O que urrou foi o Starbucks, né, cara? Porra, mas aproveitou como ninguém. Puta que pariu. Pô, e custava... a garrafa d'água ninguém falou mais, né? Porque o grande choque tinha passado ali. Né? Mas não custava os caras beber a porra do chá num copinho ali, de uma canequinha do cenário mesmo? Precisa ser uma canequinha. O cara veio com a bandeja de Starbucks no catering, cara. Na hora só tem que roubar. O responsável por bebidas ali no set, nossa, se lascou demais, né? Que é isso, cara. Bom, último episódio, filho. Último. Aí, peraí. Aí é aquela pá de merda pra enterrar o defunto que deu a me livre, cara. Porque aí é uma inconsistência maluca. Ele começa bem, ele começa bem. Então, eu até falei quando o tem aquele papo furado todo, vamos pular isso, né? E aí vamos pular direto pra cena que o John mata a Daniela. Não, peraí. Ah, mas é só lenga-lenga, gente. A gente já sabe, eles estão conversando sobre isso há duas temporadas. Não, eu gostei desse diálogo, achei que foi um Tyrion das antigas, assim, tava sentindo falta, acho que foi mais de 10 minutos os dois falando ali. Essa parte eu gostei. O início todo desse episódio, a Daenerys chegando e as asas do dragão atrás dela, assim, ó. Vingador. Nossa, aquilo ali foi demais. Parecia o Vingador, cara, do Caverna do Dragão mesmo. O começo desse episódio é muito bom. Mas ela devia ter queimado o Tyrion ali, mano. Aí você não tinha como o Tyrion ser o articulador da porra toda no final, né? Exato. E foi aí aquela parada, aquela configuração das tropas dela lá embaixo, foi uma parada muito de fascismo, sim, mesmo, sim, né? Sim, sim. Pra marcar qual era a parada, exatamente. E eu achei muito chocante ver na cidade ali os Dothraki gritando assim, tocando horror. Pra mim realmente deu a sensação de fudeu, sabe? Tá tudo tomado por esse pessoal de outra terra e agora, sabe? E cara, era a neve ou era cinza ali? Era cinza. No começo era cinza, depois vira neve. Era os dois. Primeiro que teve um negócio lá do Jon Snow falar com o Verme Cinzento lá. Porra, não mata o cara, não. Aí ele falou assim, não, mas a Daenerys falou que eu tenho que matar todo mundo. Ah, tá bom, então eu vou falar com a Daenerys. Não é só isso. Ele tava sangue no olho. Tava. Ele tava matando e tava gostando. Sim. Não é tipo assim, é uma ordem que eu tô cumprindo, resolve lá com a gerência. Não é isso. Ela mandou matar e vou matar. Aqui que tem coragem, mato mesmo. Exato. Aí o Jon Snow vem e ele fica lá no fundo cortando o pescoço de cada um. Aí quando ele chega na Daenerys, o cara tá lá. É. O cara deu teleporte, maluco. Tem uma galera que tem esse poder lá em Não, mas o... Assim, ó, eu literalmente nessa hora, eu cheguei por um segundo a pensar que era a Arya disfarçada de Grey Worm. Nossa, ia matar a Daenerys na frente, tipo, do exército inteiro. Puta, seria tipo, maneiro calma, mesmo, cara, hein? Cara. Peraí, não, para tudo. Olha o jeito que essa série fez a gente ser treinado a esperar sempre o melhor dela, só nessa série, meu, mano, é um relacionamento assim? Abusivo, cara, que a gente... 100%, 100%, a gente fica assim olhando, não, isso aí deve ser mentira, não, isso aí deve ser por conta de, não, isso aí deve ter acontecido porque aquele personagem que apareceu na temporada 2 deve ter dito, pois, cara, é, toda vez. E nunca é, cara. Puta, agora que você falou que poderia ter sido a área ali como um verme cinzento e matando ela, eu tô mais puta ainda, cara. Cara, é porque eu pensei assim, meu, de cara... Que custava? O cara não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. É pra nos dar uma dica, né, de porra. Exato. Puta, fazia todo sentido, cara. Não, era só... Sabe por quê? Não é só porque eu queria que a Arya matasse ela. É porque a Arya passou, sei lá quantas temporadas, aprendendo esses poderes todos pra não usar mais. É, só usou no Other Frey lá e pronto. Ela virou uma guerreira, cara. Ela deixou de ser uma assassina e virou uma guerreira igual a 100% dos outros. A gente pode dizer que tá igual a RPG, né? Porque RPG é assim, você passa um maior tempão fazendo seu personagem e no final você só joga dado da espadada, né? É verdade. Mas isso que a Katiusha falou é legal, porque a série treinou a gente mesmo e, pô, a gente fez um episódio antes só falando de teorias e tudo mais. Mas aí você espera, não, ó, o Bran vai ter alguma coisa com o Rei da Noite. Aí mataram o Rei da Noite, mesmo assim a gente ficava, né, no grupo lá, a gente ficava, não, calma, pode ser que o Rei da Noite ainda volte. Ele vai voltar e tal. A gente ficava sempre esperando alguma coisa, né? Ah, os livros do Sam, ele vai usar esses livros pra alguma coisa. Eu lembro que o Tucano falou da Missandei no outro cast lá, não, mas que o Davos desconfiou, então ela vai trair na última hora. O JP falou do sotaque, né? do sotaque da missão dele. O JP, alguém falou do sotaque dela. Não, foi eu mesmo. Ah, foi tu, foi mal. E aí a gente ficava esperando o negócio do Varys. Fiquei esperando isso. Ficava esperando. E no fim, a série sempre entregava o mais simples. Assim, ah não, na verdade não era a área de Verme Cinzento. Era só um erro de continuidade aqui da parada. Sim. Cara, tipo, todo final de episódio era... assim, vocês não assistiam na hora, né? E aí a gente ficava sofrendo, eu e o Marcelo, que a gente queria muito xingar, sabe? Desculpa, gente. E aí abriu o PVT, a gente ficava, meu Deus, por quê? E agora e tal? E aí quando começava a discussão no grupo, eu já tava, assim, enfadada de tantos sofrimentos. Só que o Tucano não passou por isso, entendeu? Não passou. Ele estava de férias, o sofrimento dele, ele não sentiu, ele chegou no final. Ele não teve. E dava pra ser otimista, assim. Vocês estão me criticando só porque eu ganhei o bolão. Se fuder. Esse bolão todo mundo perdeu, amigo. Ninguém vai ganhar nem perder, vai todo mundo perder. Isso é uma verdade. Mas eu vou dizer uma coisa, eu teria quase empatado se o Verme Cinzento tivesse morrido e, sinceramente, que desperdício ele não morrer. Cara, o Verme Cinzento... Então, é porque aí o John vai lá e mata a Daniela. Isso, a gente... Isso foi maneiro. A gente tava xingando o John, você é muito banana, bundão. Aí eu falei, lembra que eu falei assim, caraca, se ele matar ela agora vai ser foda. Aham. Aí, tuf! Fez aquele tuf, feito. A gente ficou, caralho, que porra é essa? Aí foi maneiro. Esse momento foi foda. Foi maneiro. Tudo bem que teria sido muito mais foda se a Arya tivesse matado ela antes. Mas o sentimento foi maneiro. E aí o Granamir, o dragão, resolve mostrar que tem inteligência. E em vez de matar o Jon Snow porque, sei lá, genetics, não. Cause of reason, ele cospe no trono e fala assim: tudo isso por causa deste trono! Não tem mais trono nenhum! Minha mãe morreu! Não. Ninguém mais vai sentar nesse trono! Caraca, essa é muito bizarro. Vá tomar no cu, meu irmão. Plebeu do Monty Python, né, cara? Não, teve, você não entendeu. O dragão viu a faca na Daenerys, ele viu um trono cheio de faca, ele falou, foi esse filho da puta aqui, ó. Essa porra. Ah, meu irmão, cara, porque primeiro, a mulher, o Jon Snow foi vacilão até o último momento, né? Porque o cara nem deu prazer da menina sentar na porra do trono. Ela só botou a mão ali no braço e ele matou ela. Ele podia falar, senta aí, vamos conversar, né? Ela passou ali um tempão, alisou o trono, lustrou e tal, fez tudo, olhou, limpou. E ali ela tava super simpática, né? Super mano, feliz ali. Tava de boaça, o cara vai matar ela. Antes ela ainda teve o discurso do Darth Vader. Teve. Tava loucaça. Join me, let's rule the galaxy. Vão matar todo mundo. Ela chega pra tropa e fala assim, nós libertamos esse povo e vamos libertar todo mundo. E ele fica mostrando a cara do Tyrion, a cara da Arya, a cara do Jon. Fica todo mundo assim, todo mundo com um motivo pra matar ela, né? Que ela tá se mostrando tirando, que vai matar todo mundo e tal, não sei o quê. E ela fala de Winterfell, adora. Porque eles não estão entendendo porra nenhuma ali, o Jon, né? O cara não tá entendendo nada, mas o Winterfell ele entendeu, né? A Daenerys vai aparecer morta e vai ficar assim, quem matou o Daenerys? Só falta virar essa novela, né? Porque todo mundo tinha ali um motivo pra matar ela. E aí... Aí o Jon mata ela e perdeu mais uma oportunidade. Foi vacilão de novo, porque ele podia ter saído da sala do trono falando, gente, o dragão pirou, derreteu a Daenerys e matou ela e eu não sei o que fazer. Porque não ficou corpo, não ficou nada. Ah, ele levou o corpo. Ele levou o corpo e derreteu. Aí tá ali, ó, derretida junto com o trono. O dragão levou embora até a arma do crime. Foi nela a faca. Como que os Imaculados chegaram à conclusão que ele matou ela, a gente não ele sabe. Ele deve ter falado. Ele... A única parada é essa. Ele falou. Fez a cagada. Essa cena foi bem construída, porque na conversa com o Tyrion ficou tentando jogar pra ele um monte de convencimentos ali pra ver se o cara, né, pô, acorda, né, Jon Snow? Até que no final, na saída da porta, né, ele falou, é as tuas irmãs, né? É. As suas irmãs, como é que vai ser? Ah, não, elas vão que ter que aceitar. Que foi a mesma coisa que o Varys acabou falando pro Ned, né? Quando o Ned falou lá atrás, tava preso lá, filhas. que não ia, ele falou, e tuas filhas, né? Exato. É. Aí quando ele tá falando com a Daenerys, tipo, a Daenerys tá super de boa ali, eles meio que tão, ele falou, mas você queimou crianças, ele falou, mas a Cersei achou que eu ia recuar, eu não recuei, ele falou, não sei o que. Aí ela, a gente sabe o que é bom, mas e as pessoas? Aí o Jon, né? Mas e as pessoas que também acham que sabem o que é bom, né? Aí a Daenerys fala, elas não vão ter escolha. Aí ele fala, puta, olha, minha irmã se fudeu, vai morrer. Vou Marcelo, ter que... eu vou dizer uma coisa. Isso aí foi uma indireta pra gente, dos D&D. Eu tenho certeza, cara, eu tenho certeza. Porque todo mundo tá tipo, ai meu Deus do céu, o dragão devia ter saído debaixo d'água, devia ter acontecido alguma coisa. Aí o D&D olha pra gente e diz assim, meu filho, você não tem escolha. Senta aí, assiste o final ruim. E você acha feito. Que sabe o que é bom. É. Exato. Mas aí, ó, ele mata ela e aí tem o fade out, né? Bizarro. Não, e antes de matar, ele mantém a lealdade, né? Ele fala, ó, você é a minha rainha e sempre vai ser. Tipo, ele matou ela. Cara, tipo... mas isso é meio louco, né? Vou manter minha lealdade aqui, mas não. Só que não. E aí vem a outra parte, cara, que é por que os Imaculados não mataram ele. Exato. Né? Era fade out, fade in, cabeça do Jon Snow em cima de uma lança. Não, cara, não faz sentido. Ele só tinha uma forma de sair vivo dali. Se ele sai montado no dragão. É exato. É a única forma do dragão tinha ido embora, então não tinha forma. Pois é. Não, mas eu digo antes do dragão ir embora. A única forma dele sair vivo da situação era ele ter saído montado no dragão. Ou fazer isso. Ele se declarar rei, cara. Ele era um dragão. Então, ele ia sair montado no dragão, afinal de contas ele era um Targaryen, ele poderia montar no dragão e ele sai de lá e fala agora que essa porra aqui é minha. Cara, mas os dragões, eles não são servos de todos os Targaryen, é por isso que é tão bizarro mas ele do Drogon não cara, ter matado ele. É. Mas não faz sentido aquilo ali, não, zero. Mas era uma forma de sair. Se é pra pensar em absurdos, ele podia chamar a Arya e dizer assim, ô, presta aí uma cara, porque eu preciso sair, ninguém pode me ver. Não, ele podia ter falado, bicho, ela queimou o trono e vazou com o Drogon, não falou nada, não. É, ele podia ter falado, o dragão comeu a Daenerys, vomitou no trono e foi embora. E deu mó merda. Hangover. Não, mas ele não ia fazer isso. Ele ia fazer isso. Ele com aquela boquinha de chupeteiro dele, ele falou que foi ele que matou. Então, mas como ele não montou no dragão, se declarou rei e foi embora e queimou todo mundo, era impossível, 1 milhão de vezes impossível, o Torconudo lá, que tava sangue no olho, matando geral, matando tudo, que tava putaço que tinha matado a mulher dele, falar assim, tu mata. A única coisa que o Verme Cinzento tinha na vida dele agora e que ele vem devotado a ela milhões de anos era Daenerys, cara. É. E ela tinha acabado de falar: você tá do meu lado o tempo inteiro, tu é meu super general agora, tá na frente geral, não sei o que lá. E aí o Jon Snow fala assim: aí, Torconudo, matei a mulher aí, puta, mó merda, cara. E o Torconudo fala assim: vou te prender? Esteja preso. Prisão. Aonde, meu irmão? Aonde não faz sentido nenhum? Eles, cara, e pior ainda. Era o Verme depois ter ficado de governo provisório, né? Mesmo que... Vamos supor que existe alguma espécie de senso de justiça e honra maluco na cabeça do Torconudo lá, e ele fala assim, puta, agora eu tenho que prender esse cara pra ver qual vai ser, porque a gente tem que manter o governo. Os Dothraki que estavam sumonando ali, saindo do rabo do cavalo, Dothraki a cada 5 segundos pintava um novo Dothraki no chão, eles iam comer aquela porra, porque ela era calice deles, cara, e o cara tinha assassinado ela. Não faz sentido, era pra ter uma guerra civil caso isso acontecesse. Eles tinham que ter pisoteado o Jon Snow. Você pode até dizer que os Imaculados são muito, como que fala? Eles só obedecem comedidos. Ordens, né? São muito treinados, né? Agora os Dothraki não, cara. É, cara, não faz sentido. O Jon Snow ter sobrevivido àquilo foi covarde demais, cara. A próxima cena era a cabeça dele em cima do muro, guerra civil acontecendo. Os Dothraki também, quando eram super leais ao Khal Drogo, ele morreu, abandonaram a galera. Abandonaram a mulher dele grávida. Mas, meu irmão, nesse momento eles tinham acabado de vencer a guerra. A cidade era deles. Eles simplesmente... Olha que loucura. O Verme Cinzento tava num conselho e falando assim, o cara matou minha rainha, não sei o que lá. E aí o Tyrion foi falar e aí ele falou assim, você não fala nada, mas você pode falar. Ele falou, a cidade é minha, a cidade é nossa, a gente conquistou, a cidade é nossa. E aí, cara, ele fala pro Tyrion não falar, depois o Tyrion fala pra caralho, faz a cabeça... Os Dothraki seguiam ela por medo, né? Porque ela queimou os caos todos dentro daquela casa. Beleza, mas eles eram o exército dela, cara. Eu acho que o que você tá falando faz sentido muito mais pros Imaculados. Tanto pros Imaculados quanto pros Dothraki. Ela tinha acabado de fazer um discurso dizendo que os Dothraki eram os cavaleiros dela, que eles conquistaram o mundo. Eles iam abrir mão disso e ir embora? Não fazia sentido eles irem embora. E eles gritando ali, né? Eles gostaram. O fato que não podia estar prisioneiro. O fato que ele não podia estar prisioneiro. Ou ele saía no dragão ou ele morria. É igual o Tyrion, cara. É igual o Tyrion. Não faz sentido. Não, o Tyrion pode até não queria matar ali e falou, pô, vou saborear o cara depois. Ok. É, não. Beleza. O Jon é bem pior. Mas o Jon Snow, Tinha bem pior. Não, aí... mas tava em guerra. Tá, que guerra? Guerra acabou, porra. Não, não. Vocês não viram? Pô, os caras do norte iam levar mais semanas pra chegar ali, pô. Então... Guerra pra eles acabou. Eles não tinham nada a ganhar. Não, gente. Aquele conselho acontece muito tempo depois. Sim. Sim. A do Tyrion tá gigante. Eles falam que o exército do norte tá cercando a cidade. Pô, mas demorou muito pra chegar, cara. Exato. E o exército dos Dothraki e dos Imaculados tá na cidade. Que merda. Exato. Então, tá tendo guerra. Não tá tendo guerra. Tá tendo uma guerra fria. Não, mas eles sitiaram a cidade. Não sitiaram. Não tem cidade pra sitiar, malandro. É, não tem nem gente pra sitiar. Eles devem ter acompanhado. Mas eles falaram, cara. Eles falaram. Ia ter só mais um massacre. Sendo que a galera do norte é um bando de pau no cu e a galera dos Dothraki e dos Imaculados sabem lutar. Não, mas então por que eles sumonaram lá aquele conselho dos lordes, chamaram o Verme Cinzento e falaram assim, aí, traz o Tyrion aí. Porque isso foi cagado, porque não faz sentido, o Tyrion tá vivo. Aí o Tyrion falou assim, o Tyrion paga de mão do rei, fala o que todo mundo tem que fazer e depois fala assim, eu não quero ser mão do rei, fiz muita merda. Não, mas quem deu essa ideia? Quem deu essa ideia? Quem deu a ideia pro cara reunirem o conselho? Tipo, o Verme Cinzento deu a ideia? Porque ele não recebeu... Não faz sentido isso não daí. Não faz sentido. É. E assim, o Tyrion tá lá como o último Lannister, né? Porque tá todo mundo aí. Das famílias e tal, a não ser dos Stark, que tem três... Gente, eles provavelmente foram pra lá por causa do Jon Snow e não por causa do Tyrion, ou pra fazer um conselho, sei lá. Não, foi muito bizarro. Eles estavam ali pra estabelecer o que ia acontecer com o Westeros. Quem ia ser o novo rei, o que ia fazer com o Jon Snow, o que ia fazer com o Tyrion. Eles decidiram tudo de uma lavada só. Tudo ali, e aí, cara, o cara falou assim, o exército do norte tá cercando a cidade. Aí o Verme Cinzento fala assim, a gente tem a cidade. Aí eles coroam o Bran, falar, então beleza, o Bran agora é rei, Hi, Bran, sei lá. Não, meu Deus, cara. E aí, o Bran fala assim, o Tyrion agora é minha mão. Aí o Verme Cinzento fala, não é não. Aí o Bran fala, eu sou rei, Meu Deus, caralho. Você não esperava. E agora você tem esse poder mesmo? Que eu não vou fazer mais nada. Muito bizarro. Criou uma parede invisível e eu não consigo mais matar você? Foi tudo bizarro. E aí ele chega e fala assim, e aí a Sansa fala assim, não, mas todo mundo tá votando aí, mas eu quero continuar independente no norte. Beleza, nós somos irmãos. Casa. Eu literalmente tá tudo em casa. Tá tudo em casa. Cara. E a Yara disse que queria ser independente e ela tinha conquistado a independência. E daí ela, opa, isso aí era uma possibilidade? Exato. E eu falei, eu não posso mais voltar atrás? E como é que o rei ia ser o cara do norte do estado que nem tá mais parte do reino? Caraca, cara. E outra coisa, a ideia toda foi imbecil. Né? A ideia toda foi imbecil. No mínimo. Porque, pra começar, que porra é essa de que quem tem a melhor história? Que história! E desde quando também o do Bran é a melhor história? Qualquer um ali, de repente, a história é melhor que a do Bran, pô. Olha como a Sansa é pau no cu, aquela hora que o... Cara, Marcelo, eu vou dizer uma coisa. É muita angústia que tu tá com a Sansa, cara. Presta atenção. Não teve uma vez que tu falou no nome da menina que tu não ficou chamando ela de nomes aí, que tá tudo bem. Olha só, o Tyrion fala do Bran e na hora ela vira, mas ele não pode ter filho. Porra, como que você sabe que não pode ter filho, menino? Lógico que pode. Só pro cara cadeirante. Não é isso, cara. Mas é que cara, na primeira... E aquela historinha de quê? Não, e aquela historinha? Não, isso até é bom, porque aí não vai passar pro outro. É bom porque vai ter outra guerra civil, pode ter outro. Ruim, mano, meu Deus do céu. Vê se é pra quando o cara morrer, dá merda toda de novo, né? O cara não pensou um segundo na frente. É o Corvo de Três Olhos. Ele falou várias vezes durante os últimos episódios. Eu não sou mais o Brandon Stark. Eu não me importo mais com isso. Aí agora eu vou ser o Corvolho aqui, Rei Corvolho. Aí do nada a galera pega e diz assim, é o seguinte, você que tá guardando toda a história da humanidade até agora, você que guarda conhecimento lá desde os Filhos da Floresta, vamos fazer o seguinte, que tal você ser o rei dessa época aqui, se importar com política, deixar pra lá essa coisa de ser o Corvo de Três Olhos pra governar e o que é perigosíssimo, né? O que é perigosíssimo, porque ele pode reescrever a história do jeito que ele quiser. Meu Deus do céu. Ainda tem esse lado que é perigoso. Agora, ele também se mostrou que tipo de rei que ele vai ser, né? Naquela reunião, quando ele vai ser o rei da galera, né, pô? Que eu vou lá pro meu quarto procurar dragão, né? O cara, na primeira reunião, o cara pergunta assim, a cidade destruída mesmo, vai ter que rolar com os recursos. É uma coisa boa que vai ter muito emprego. Desemprego acabou o desemprego em Westeros. Mas... Fome. Um monte de merda acontecendo, um monte de coisa pra resolver. A única coisa que o filho da puta pergunta é, e o dragão, hein? E o granamento? Aí foi embora. Aí os caras falaram, eu nego me voando aí, mas sei não. Aí ele fala, mas eu acho que eu posso achar, porque eu tenho esse poder, né, de achar bicho. É, eu vou lá entrar num transe e ficar legalzão e achar o dragão. Vou lá no Hades procurar o dragão. Na hora ali eu pensei, cara, se esse desgraçado largar no dragão agora pra saber onde ele tá, sendo que na Batalha do Rei da Noite ele resolveu entrar em Corvinho, eu vou quebrar tudo aqui nessa casa. Quero pontuar uma coisa, o Bran ser o Corvo de Três Olhos é exatamente igual às sequências do Matrix, cara. Que no final do primeiro Matrix, o Neo sai voando e tu entende, ok, ele transcendeu a Matrix, agora ele pode tudo. E daí, no segundo filme, tu pensa, não, tu vê que não, isso aí ele só sabe voar. E ele continua o mesmo cara, só que voando. E o Bran, tu pensa, nossa, ele transcendeu o mundo, agora ele vê tudo. Ah, cara, a única coisa que ele faz de vez em quando, ele entra num corvinho ali. Isso é só um poderzinho legal, não é nada transcendente, é só uma coisa ele menor. Ele não é, cara, eu já falei, ele finge demência, cara, ele... Liberaram o CBD, aí ele começou a ter umas ondas. Ele ir pro quarto procurar o dragão é porque ele se fixou no barato da coisa. Procurar um dragão é a gíria de 4,20 em Western. Cara, ele vai chase the dragon. Procurar o dragão. Meu Deus. Não tô gostando desse bullying aí. Vai procurar o dragão, Fernando. A Brienne virou a comandante da Guarda Real, né? E ela tem talha aqui na armadura, que é um corvo, cara. Não sei se vocês repararam. Ela tem eu vi hoje isso na internet. Então ele criou um novo símbolo pra ele. Agora ele é o Corvelino. Porque ele não tinha como justificar ser um representante do Stark se o Norte não tá mais na porra do reino, né, cara? Por isso que ele agora é o Corvolho, bandeira do Corvo. Pra quem não queria ser rei, ele tá bem saidinho, né? É porque o Bran são os D&D. É isso aí. São pessoas que não deveriam estar ali naquela posição de roteiristas, como ele não deveria estar naquela posição de rei. Aí pronto, entrou, aí muda aqui o negócio. Negócio, não tem mais nada ou seja, de Marte. Ou seja, é tudo culpa do Marte mesmo, né? É culpa do Marte. Deixa o Marte em paz. Né, a repartição pública, né? Caiu a muralha, não tem mais White Walker, agora o povo lá, os Wildlings, são amigos, né? Uhum. Então não precisa mais de Night Watch. Ele assumiu o romance dele com o Tormund, né? Foi embora com ele. Aí chega lá e fala assim, ó, eu fiz um juramento aqui de ficar no Night Watch, mas na real eu tô indo pro norte aqui com a galera, porque... É isso que você falou, é funcionário público, o Tyrion já criou o cabide de emprego aí, ele falou, tem que mandar os caras lá pro norte, os caras perdidos mesmo, deixa a patrulha vocês lembram lá. Vocês lembram que o Jon Snow nem queria voltar do Além Muralha, quando ele tava com a Ygritte? Sim, não, ele gosta daquela porra. Ele gosta. Todo mundo fingiu que ele tava indo preso, prisão perpétua, muralha e o caralho, mas mandaram pra onde ele queria ficar. Beleza, mas aí ele tinha que ter chegado lá felizão e não atormentado. Ele tem aquela carinha de tô sempre tristonho. E aí, cara, me explica esse final feliz do Tormund esperando ele na muralha com o lobinho e os Wildlings esperando o Jon Snow pra voltar pro extremo norte? Rapaz, porque toda novela tem que acabar com o casamento, cara. Porra, foi isso, velho. Cara, aí eles vão além muro e aí você vê uma plantinha nascendo, cara. É que acabou o inverno já, cara. Matou, já acabou. Porra, só faltou aparecer a Iva. Toca a música do Oli, do final do Oli, cara. Porra. Cara, que ridículo. Que tudo, toda aquela parada do inverno, tudo, cara. Lembra 6 semanas atrás que a gente tava muito de ideia que o Jon Snow ia ser o novo rei da noite, que ele levantou a muralha. Eu não, me lembro disso. Saudades da nossa inocência. Essa ideia era horrível. Ah, vai se ferrar, é muito melhor. Era horrível. Não, horrível. Não é horrível, não, não é horrível. Lógico que era. Tá fora. Ah, bom esse final aí, olha, no que os Starks dominaram, os Starks têm que dominar 24 territórios, é isso que aconteceu. Os filhos da puta dominaram o mundo, a Arida foi descobrir a América, cara. Não, descobrir a América não. Vai vir pro Brasil, não. Coitado. Vai descobrir a América nada, cara. Ela vai cair do precipício pra mostrar que o planeta é plano. Eu ia falar uma coisa bem escrota, mas deixa quieto. O que tu ia falar? Não, fala não. Cara, porra, pelo amor de Deus. Não, segue. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.